Os quadrinhos são uma sequência. O que faz do bloco de imagens uma série é o fato de que cada quadro ganha sentido apenas depois de visto o anterior. A ação contínua estabelece a ligação entre as diferentes figuras. Existem cortes de tempo e espaço, mas estão ligados a uma rede de ação logicamente coerente. Às vezes, essa rede leva tempo para fazer sentido. Pode ser vigorosa, multifacetada ou simplesmente intrincada, frágil. Às vezes, essa rede requer abnegação e obstinação. 10 anos, 20 anos, uma vida se não for bastante. Algum dia, alguma hora, tudo passa a fazer sentido. O universo faz sentido. E essa vida? Essa vida não é um erro. Os Escapistas. Segundo o saudoso Moacir Cirne, o quadrinho moderno não é só contemplação passiva ou leitura morta, sem maiores consequências produtivas. O quadrinho moderno é um sonho que faz pensar, que faz refletir, que ajuda a compreender o mundo. O quadrinho moderno é uma travessia. Eu gosto de pensar que, com Corpo Fechado, quase 20 anos atrás, M. Night Shyamalan inaugurou e agora, com Vidro, encerrou o que pode ser um quadrinho live action moderno, um drama super-heróico produzido exclusivamente para o cinema, que subverte o senso comum tanto das versões em celulose quanto em celuloide, e te faz repensar os oceanos, os infinitos, os bilhões em chroma key duvidosos e piadas formulaicas. No programa de hoje, discutiremos um mito do herói através dos personagens David Dunn, Elijah Price e Kevin Wendell Crumb. Os métodos e poucos deméritos, será? Da trilogia Corpo Fechado. Eu sou o Luigi e nada escapa aos escapistas. E me acompanha nessa terapia em grupo um interno que, como todo bom quadrinista, tem sangue judeu, é bom de briga e caça malfeitores lamacentos. Mauro Elovitch. Nem o descarrilhado um trem de carga vai me impedir de participar desse programa hoje. Nosso convidado, ele que prefere ser essa metamorfose ambulante, Marcelo Miranda. E aí, pessoal, enfrentei vários obstáculos para chegar até aqui. E ele que recentemente levou um tombo feio, quebrou bonito o braço e descobriu que fica bem de púrpura, Reginaldo Ilman. Opa, não fico bem de púrpura não, que eu fico parecendo uma berinjela, né? Ouça por sua conta e risco, porque esse podcast não é aprovado pelo Comic Code Authority. Antes de tudo, eu gostaria de alertar o ouvinte que esse programa é recheado de spoilers. Por que é recheado de spoilers? Porque falaremos abertamente não apenas sobre os 3 filmes dessa trilogia aqui, mas provavelmente também sobre alguns outros da filmografia do Shyamalan. Isso eu falo com conhecimento de causa. Sabe aquele clichê do babaca dizendo o final do filme na saída do cinema? Quando você está na fila para a próxima sessão? Pois bem, meu relacionamento com esse diretor já começa aí, 20 anos atrás, assistindo Sexto Sentido, sabendo que Bruce Willis já estava morto o tempo todo. Outra coisa que eu vou confessar antes de seguirmos para o tema central do podcast: eu sou péssimo em detestar os piores filmes do Shyamalan, aqueles que todo mundo parece detestar: Dama na Água, Fim dos Tempos, O Último Mestre do Ar, Depois da Terra, até aquele found footage, né, A Visita. Eu nem chamo isso de prazeres culposos, é questão de feeling mesmo. Eu gosto do estilo narrativo dele, mesmo com as furadas monumentais dele, como O Autor Incompreendido, de A Dama na Água, o Mark Wahlberg conversando com as plantas, e até o Shyamalan comercial da adaptação de Avatar. Pronto, vou falar, o Shyamalan é meu Nicolas Cage. Que pecado, que pecado. Marcelo, para a gente calibrar a discussão, fala um pouco da trajetória desse diretor, seus vícios e virtudes, ascensão, queda e volta por cima. Por fim, revela para a gente qual é o seu filme favorito dele. Olha, eu vou já começar quebrando a banca mesmo, porque o Shyamalan é um dos meus cineastas em atividade favoritos. Então, essa história de que a gente ouve muito, de que ele teve um momento ápice, depois caiu e aí voltou, eu acho furada. Acho que o Shyamalan é um artista quase completo na indústria americana, só que ele ficou cercado de expectativas depois do sucesso arrebatador do Sexto Sentido em 1999 e passou a vida toda até hoje respondendo esse sucesso. Eu acho que se ele é o seu Nicolas Cage, eu diria que ele é o Orson Welles do cinema americano hoje, porque ele passa a carreira toda perseguindo uma expectativa que criaram em torno dele, como o Welles fazia com o Cidadão Kane, né? Agora, respondendo a sua pergunta, o meu favorito dele, sem muito te dubiar, é A Vila. É um filme que tem seus detratores para todo lado, mas isso é praxe no Shyamalan, né? Todo mundo odeia algum filme dele. Eu acho que é um cineasta que começou... O Sexto Sentido, eu acho que é o terceiro longa dele, mas é o filme que todo mundo conhece, né? Ele começou muito no alto e depois teve muitos problemas na indústria por não conseguir atingir, né, o mesmo impacto, né? E aí uma série de fracassos também, especialmente a partir da Vila mesmo, né? E veio A Dama na Água, os projetos encomendados que deram muito errado, né, comercialmente falando aí. E ele ficou um tempinho na geladeira até voltar a colher bilheteria com A Visita, né, o found footage, e fez o maior sucesso de bilheteria de um filme de terror em muito tempo com Fragmentado, né? Eu concordo com você que nego bate nele demais, mas essa história de que todo o erro dele foi só porque tinha uma expectativa do Sexto Sentido não é totalmente verdade, cara. Esse Depois da Terra e O Último Mestre do Ar, tudo bem, encomendado, seja o que for, são duas merdas fumegantes. São ruins de doer. Se eles fossem feitos por aquele carinha que dirige os filmes lá do Resident Evil, vocês iam estar cuspindo nesse filme. Mas, Mauro, eu concordo contigo. Eu não acho que o Shyamalan errou por causa do Sexto Sentido. Agora, esses dois filmes, eles são os filmes que, em geral, usam para bater nele. Porque ele não assina, de fato, nenhum dos dois, né? Ele... Não, mas merece, velho. Merece. Eu também ele acho. Um pé na cara por causa desses dois filmes. Eu acho os filmes muito ruins. Eu acho que ele fez péssimas escolhas de trabalhar tanto numa franquia que claramente deu errado, quanto com o Will Smith mandando no filme, né? Agora, se a gente tira esses filmes, que são filmes que ele acabou não assinando, e pega os filmes que são dele, eu acho que a conversa tem que seguir por aí. Porque senão, assim, a conversa, quando a gente fala dele... Porque bater nesses filmes é chutar cachorro morto. Pode ser. Aí eu concordo contigo. Se tirar esses dois e aquele Fim dos Tempos, que é muito ruim também, passa para outro nível de conversa. Aí pode ser questão de gosto pessoal. Claro, exatamente. Vila. É. Eu acho que são filmes plenamente defensáveis os dois. E atacáveis também. Também. Assim, nego exagerou de bater, ter seus méritos e tal. Agora, os outros três são ruins de doer mesmo, né? Eu não sei, o cara entrou numa depressão e falou, porra, me dá um troço ruim que eu vou fazer com força aqui, porque não é possível. E eu gosto da Visita lá do Found Footage, eu gosto daí do Fragmentado e do Vidro, eu acho que são excelentes, mas esses três pontos baixos são baixos mesmo, de nadar num oceano de merda até o pescoço, né? Eu gosto do Fim dos Tempos, mas eu entendo, é um filme de fato que quem não gosta com propriedade, assim, não tem muito... Mas de fato, né, concluindo muito rápido aí, o Shyamalan, ele tem uma trajetória muito singular mesmo no cinema americano, assim. Ele é indiano, né, ele é naturalizado americano, mas poucos realizadores têm esse caminho que ele foi fazendo e agora está fazendo ainda, que é um caminho que parece um filme dele, cheio de plot twists, reviravoltas, problemas, confusões, sucessos e fracassos. Eu acho muito fascinante como figura, como artista, e alguns dos filmes dele eu gosto com muita força, sabe? E você, Reginaldo? Qual é o seu favorito do Shyamalan? Acho que o que eu gosto mais é o Sexto Sentido, sim. E Corpo Fechado, né? Não tem jeito. Corpo Fechado você gosta, porque primeiro que é um trabalho de fã, né? Pra fazer um filme daquele, um roteiro daquele, ele ama quadrinho também, não tem jeito. Mas o que é assim, eu estava até comentando com o Luigi antes, eu acho que realmente tira da equação esses filmes aí que todo mundo critica, apesar que eu gosto, eu acho que não dava para fazer muita coisa diferente em relação ao Avatar, né? Até porque até o nome do filme foi tolhido, né, dele, né, por questão do filme do James Cameron, então até isso ele não teve direito assim do filme, mas eu acho que assim, talvez algum errinho na escolha do elenco, tudo. Esse filme do Avatar, ele condensa a primeira temporada inteira, então ia ficar alguma coisa de fora, né? E realmente a escolha do elenco não fosse uma das melhores, né? Mas só do cara trazer o Appa, né? Aquele bisão voador, que, puta, eu adoro. Para começo de conversa, eu adoro Avatar. Eu acho que é uma animação fantástica, assim, uma coisa assim, em tempos que você vê essa molecada assistindo esses desenhos retardado, cara. Avatar é uma pérola, assim. Né, que surgiu aí no meio disso. Tem muita coisa boa também. Já não vou começar com as minhas veíces logo cedo, né, meu? Tem muita animação boa, assim, não é isso que eu quero dizer. Mas Avatar eu acho acima da média, e eu acho que o Shyamalan fez não é pecado, não é o que mais me incomoda nele. O que mais me incomoda são os próprios vícios dele nos filmes. No sexto sentido, ele acertou em cheio, né? Ele tem uma assinatura muito marcante. E eu acho que quando ele força essa assinatura, existe uma chance de dar certo, né? Assim como existe uma chance de dar errado. E quando dá errado, dá muito errado. Chega a ser incômodo. Essa mania dele antecipar o suspense para aumentar, né? Isso ele faz em todos os filmes, e ele, de vez em quando, ele tem maestria nisso daí, de antecipar o suspense. Em Fragmentado, assim, tô até me adiantando um pouco, mas a hora que a menina vê a besta, né, dançando, quando é o menininho lá, o Hedwig. Isso, que ele tá dançando no quarto dele, você vê pelo olhar dela, aquele olhar de horror, assim, de aversão, eu acho aquilo lá fantástico, fantástico, assim, a hora que ele também tá conversando com a psicóloga, que ele é uma das personalidades fingindo ser outro, eu acho isso fantástico, cara, fantástico, assim. Gosto demais de Sinais, gosto muito de Sinais, gosto muito de A Vila também. Aquele lá que ele só... O roteiro é dele, aquele é Devil, né? Que é do elevador, não é isso? É, meia isso, boca é esse. No Brasil chamou demônio mesmo. Então, mas o roteiro, Mauro, é fantástico. A premissa é muito legal, eu acho um pouquinho mal executado, mas a ideia é bem bacana. Sim, sim. Então, mas só a premissa, cara, já dá cagaço de você entrar no elevador cheio de gente. Vocês viram a série que ele fez pra Fox, o Wayward Pines? Eu vi a primeira temporada. É, eu também. Até porque ela... Não sei o que você achou, mas ela termina muito mal, né? E aí não, eu não me animei a ver. Ela começa muito bem. Exatamente. Muito mal. Aí exatamente. Teve a segunda temporada, mas foi cancelada logo, né? Acho que ninguém viu a segunda temporada. A primeira metade é muito impressionante, mas a segunda metade da primeira realmente é ladeira abaixo. E ele dirige o primeiro episódio, né? Então é muito interessante. Assim. Mas eu gosto da série. Eu revi recentemente o Sexto Sentido, ele tá no catálogo Netflix. Aí eu me dei conta que eu nunca tinha visto esse filme desde que assisti no cinema. Aí eu resolvi assistir prestando atenção nas reações do gurizinho, né? Do Haley Joel Osment, né? O Cole. Como ele reage à presença do Dr. Malcolm, né? O Bruce Willis. Toda a interação deles dois. Aí você percebe que algo tá incomodando ele, né? E esse algo é justamente esse psiquiatra morto, né? Aí eu lembrei como o Shyamalan era bom em descobrir talentos infantis, né? Porque em Corpo Fechado a gente vê, né, a barbaridade que é a atuação do Spencer Treat Clark, né, que vive o Joseph Dunn, o filhinho do David, né, e no próximo filme dele, o Reginaldo falou agora, Os Sinais, ele revelou aquela Abigail Breslin, né, que vive a Bo Hess, né, a filhinha do reverendo Graham Hess, do Mel Gibson. Essa Abigail Breslin, pra quem não lembra, ainda pequenininha, foi indicada como uma atriz coadjuvante, né, aquele filme Pequena Miss Sunshine. Essa direção de atores infantis, assim, com sutileza, né, sem infantilizações, cara, até hoje me lembra o que o Spielberg fez, assim, o Império do Sol, que foi onde saiu o Christian Bale, né, o ET, Jurassic Park, né, e até a Inteligência Artificial, né, que aproveita esse mesmo Haley Joel Osment aqui, né. É, e o Sinais revelou também, eu acho que um irmãozinho do Macaulay Culkin, né, o Rory Culkin, sim, era o outro garoto lá, quer dizer, Essa família toda ferrada também, né? É mas... um Kalkin, né, meu? É, exatamente. É. É, um pouco mais, um pouco menos ferrado que o Macaulay, mas é uma figura também no filme. Só pra gente não começar chutando já o cara, assim, que eu acho que até vocês elogiaram bastante, assim. Eu acho que ele tem, assim, domínio de cena, sabe? Construção. Só o fato do cara ser um roteirista e trabalhar com roteiros originais, não essas adaptações que hoje Hollywood é só adaptação. Então, um cara que faz roteiro original, que escreve bem do jeito que ele escreve, tem todos os méritos e merece errar e acertar. A única coisa que eu acho é que o Shyamalan, ele tinha que arrumar um amigo, um parceiro, assim, um parça, e chegar pra ele e falar assim, cara, menos. Vamos menos em algumas coisas, cara. Diminui o volume desse exagero, essa antecipação do clímax aí que você faz. Chega uma hora que passa, meu. Chega uma hora que o bolo encrua dentro do forno, cara. Porque passou tanto assim, né, meu? Sabe? Falar, não precisa aparecer. Faz a apariçãozinha sem participar, né, meu? Porque você pode ver que essas participações dele não são os maiores defeitos, mas são incômodas. Ele é incisivo nisso. Você tocou num ponto que eu acho bem interessante, do fato dele ser um roteirista muito forte e pegando agora, já adiantando um pouco o assunto, com essa trilogia que ele criou, né, meio inadvertidamente aí, ele construiu uma mitologia exclusivamente de cinema, né? Quantas a gente pode dizer que foram feitas assim nos últimos anos, né? Uma mitologia completamente construída pela tela, que não veio de nenhum outro lugar, né? Veio de construções dele. Eu acho isso hoje uma raridade, é uma figura... E até porque o sistema americano, a indústria americana de cinema, de Hollywood, não quer esse tipo de produto mais, né? Eles não querem arriscar novidades, eles querem fazer zilhões de adaptações, reboots, sequências, franquias, né? Essa ideia totalmente original que ele conseguiu agora fechar depois de 20 anos, eu acho um feito, assim. Cara, eu não falei qual era meu filme favorito dele, assim, eu... Nem eu. Fala aí, Morto. Não, o meu é Corpo Fechado também. É, eu adoro esse filme. Não só por ser uma baita homenagem e releitura do que é gostar de quadrinhos, o que é a mitologia dos quadrinhos. Eu gosto muito, porque não é o Sexto Sentido. Todo mundo, na época, foi... assistir querendo o Sexto Sentido, e hoje as pessoas esquecem, mas na época a galera bateu demais no Corpo Fechado, porque muita gente não entendeu, muita gente foi esperando outra coisa, e eu fiquei feliz no cinema de ser surpreendido, eu fiquei feliz como fã de quadrinhos de ver aquilo na tela, me emocionei com o filme na época, né? Eu fiquei tenso com aquela hora que o David cai na piscina, tem toda aquela construção, eu fiquei, sabe, feliz, emocionado de verdade, a hora que ele volta e passa o jornal pro filho dele, manda o filho ficar em silêncio, o menino chora. Cara, eu adoro esse filme. Cara, e você pensar direitinho, né? O Shyamalan, ele foi pioneiro, né? Inclusive, eu tava dando uma olhada na pauta hoje, me preparando para o podcast. Por acaso, eu fui no YouTube e coloquei o primeiro trailer, assim, do Corpo Fechado e depois o sucessivo, sabe? Cara, ele nada indica que há alguma coisa sobre quadrinhos. Que hoje é uma época, assim, que todo filme praticamente que dá dinheiro é quadrinhos, né? E, assim, foi um filme altamente low profile. Mesmo quando eu assisti na época esse filme, eu achei no cinema também. Cara, isso é uma história em quadrinhos, pô, assim. E ele apanhou por ser uma história em quadrinhos. Quando saiu, o pessoal reclamou, né, cara? A cabeça de diferente do que é hoje, não tinha estourado filme de Marvel, etc. E todo mundo foi lá esperando um terror, um suspense, e era uma coisa completamente diferente. Eu fiquei muito feliz. Curiosamente, é no ano de lançamento do X-Men, né? O primeiro filme do Bryan Singer, que meio que abriu as portas aí das franquias milionárias. Agora, teve uma outra coisa, né, Mauro, que eu acho que o filme apanhou um pouco também, especialmente no Brasil, que foi o título. A distribuidora brasileira quis fazer uma relação meio direta com o Sexto Sentido, colocando um título meio místico, né? Que é uma enganação, né? O filme não tem nada de místico, né? Corpo Fechado é um elemento muito ligado a rituais e um pouco à novela da Globo, que não tem nada a ver com nada do filme, né? Então acho que também houve um pouco essa frustração de se buscar o cara que fez esse sentido, uma ideia de espiritualidade que não está no filme, né? Inquebrável, acho que seria um título bem mais fiel ao Unbreakable original, né? Se fosse pra ser coerente, vidro era pra ser corpo quebrado, né? Sim, no máximo, né? No máximo. Porque aí se referiria ao Elijah, né? E não ao David Dunn. Ah, botava corpo fragmentado e amarrava os outros dois. É. Opa, vai, mas aí era adiantar até o próprio Shyamalan. Não, ia ser brega, mas era coerente. Corpo fechado, né? O pessoal tinha a referência daquela. Não foi uma novela, foi a minissérie da Globo, do No, né, meu? Que tinha o corpo fechado para o amor, né, meu? Não, mas esquecido depois. Cara, eu adorava, sabe? Assim, muito legal essa minissérie. Cara, mas tinha a novela, acho que Renascer, que o Cramulhão do Antônio Fagundes, ele faz um pacto com o diabo e ele ficava com o corpo fechado, aí ele não morria. Tinha, ele enterrava peixeira, não, isso, pé de cacau. Exatamente, era Renascer, eu acho. Era isso mesmo. Pra não morrer nem de morte matada, nem de morte morrida. Chegamos a corpo fechado, né? Eu não faço ideia se isso acontece com vocês, provavelmente não, mas assim, eu não consigo enxergar esse filme assim, como um filme, assim, talvez porque ele me desafia tanto, assim, com o passar dos anos, eu penso nele mais como uma história em quadrinhos não escrita, assim, uma narrativa gráfica em movimento, do que um filme de super-heróis, assim, low profile, baixo orçamento, com um tipo de realismo super-herói que desafia até o background de algo que, para muitos, é o marco zero desse tipo de história, né? Que é o Watchmen. Calma, Reginaldo, eu não vou dizer que Corpo Fechado é melhor que o Watchmen. Eu só quero dizer que o fantástico em Corpo Fechado só é mais autocontido que o vigilantismo fantasiado, né? Vergonha zero de Watchmen. Eu prometo que desenvolvi isso melhor quando chegarmos em vídeo, mas, assim, pra gente começar os trabalhos, assim, temos David Dunn, né? Um super-herói pai de família, que se descobre numa jornada de autoconhecimento através de seu duplo oposto, o Elijah Price, e vice-versa. Mauro, me diz, quem é David Dunn? A origem secreta do vigilante, o guarda-verde, ou seja, é uma história de origem clássica, como nos quadrinhos, ou melhor, Corpo Fechado traz consigo uma origem de super-herói, digamos assim, convencional? Não, ela é bem diferente. Ela é um filme de origem de super-herói, mas ela é muito diferente porque é o herói revelado pelo vilão. É o vilão causando tragédias, matando pessoas, não porque ele quer matar pessoas ou porque ele quer dominar o mundo, ou como são geralmente, né, nas histórias em quadrinhos mais antigas, nas histórias de origem. É o vilão matando pessoas porque ele quer encontrar um herói, porque se existir um herói, justifica a existência dele como vilão. Cara, isso é uma tremenda de uma sacada. É muito bacana. A jornada de descobrimento do David é muito legal, porque o tempo todo ele duvida, mas ele teve a vida inteira aquela frustração, aquela coisa que incomodou ele, que não deixou ele ser feliz, que fez ele ser uma pessoa frustrada, às vezes descontar isso na esposa, sendo que ele optou, né, voluntariamente, mostra no filme, não ser um astro de futebol americano, porque a mulher dele não gostava de violência e tal, então ele optou, né, largar os feitos extraordinários a que ele estava destinado para viver uma vida comum com ela e acabou ressentindo com o passar do tempo. E talvez mesmo se ele tivesse virado, né, um grande jogador de futebol americano, ainda assim, né, pela teoria do Elijah, ele seria frustrado, porque ele estava destinado a coisas maiores, ele estava destinado a ser um herói, ele estava destinado a continuar aquela tradição que era contada, né, de forma mais fantasiosa nos quadrinhos. Então é muito legal. É uma coisa, assim, genial. Ele vai descobrindo aos pouquinhos. Você vai ficando tenso. Quando eu vi no cinema, aquela cena que ele vai fazer o supino e vai colocando cada vez mais peso e o filho dele tá junto. E eu ficava comigo na poltrona pensando, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. E ele vai indo e vai causando aquela sensação de deslumbramento na gente. É muito legal. E os personagens, sabe, você se importa com o David, você se comove com o filho dele, você entende a mulher dele, que ela também é bem construída. Você gosta do Elijah e depois chega no final, a hora que você toma aquela pancada, que você descobre todo o plano dele. Você tem um pouco de raiva por ele ser o vilão, mas ao mesmo tempo você fica de queixo caído com tudo que ele fez. É muito legal. É um dos meus filmes favoritos até hoje. E é muito diferente de tudo que já foi contado sobre heróis, seja nos quadrinhos, seja no cinema. Tem uma coisa que eu gosto demais no filme também, o Mauro tocou nisso, mas eu iria até além, é que o Elijah, ele acredita, por ter lido muitos quadrinhos, que se existe alguém como ele que se quebra, deve existir algum oposto que não se quebra, né? E aí ele faz todo o plano. E aí ele só se descobre vilão depois de descobrir o David. Mas para ele descobrir o David, ele precisava ser um vilão, ou seja, matar as pessoas. Então eu acho que o filme dá um curto-circuito muito maluco, porque se ele não tentasse descobrir se existia essa figura matando pessoas, ele não seria um vilão. Isso vai voltar agora no vidro, né? A gente fala aí daqui a pouco, de que para uma coisa acontecer, precisa que outra se movimente. Enfim, o Shyamalan trabalha muito esse tipo de acaso, que na prática não é nenhum acaso, né? Eu acho que tem um pouco a ver também até com questões que vão além, né? Com questões espirituais, com questões de fé e tal. Mas no Corpo Fechado isso está muito gritante. Ele usa o arquétipo, né, dos super-heróis e dos super-vilões de uma maneira, de fato, surpreendente. Na época eu vi também, eu era bem mais jovem, claro, todos éramos, né? E eu não esperava que o filme fosse por aquele caminho. Quando o Elijah começa a dizer que, ah, porque eu ficava muito em casa, não podia brincar na rua, então a minha mãe começou a me dar revista em quadrinho, eu pensei, caramba, peraí, tem alguma coisa acontecendo aqui. Eu adoro o David Dunn, mas eu o vejo como um personagem, assim, a modo spirit do Agnes, saca? Ele é um personagem quase coadjuvante, assim, unidimensional. Ele depende bastante da interveniência, do suporte de outros coadjuvantes. Ele é um tipo calado, que mais escuta ou reage o que o outro tem a dizer. Seja a esposa, né, a Audrey, né, brilhante Robin Wright, né? Acho que ela tem todo filme que a gente gosta, né? Ela tá em Forrest Gump também, né? Seja o filho Joseph ou o Elijah, né? Meu personagem favorito aqui é o Joseph, o parceirinho, o sidekick, o carinha que acredita no pai e o inspira a ser algo que ele poderia ser há bastante tempo, né? Mas nunca se deu conta, ou pior, ele sempre soube e internalizou aquilo ao ponto de viver em negação. Isso também tem a ver com ele ser o oposto do Elijah, né? Agora que a gente passa a ver em retrospecto, né? Ele é o exato oposto do Elijah. Ele é branco, o Elijah é negro. Ele é inquebrável, o Elijah quebra por qualquer coisinha. O Elijah é falante, o Dan é caladão. O Elijah é refinado, o Dan é mais simplório. O Dan tem família, o Elijah é um solitário. Então, cara, aquilo tá tão evidente o quanto que eles são opostos, mas você acaba, é aquela coisa, né, de você olhar a árvore e não ver a floresta. Quando acaba o filme, você volta para casa e pensa, você vê o quanto que um é completamente oposto ao outro, quanto que eles se complementam. É fundamental para a história funcionar que o David seja assim, né? Se ele fosse diferente, já não seria tão oposto ao Elijah. O Luigi falou que ele acha quase uma graphic novel em movimento, assim. Eu acho que o Shyamalan quis fazer foi isso mesmo, cara. E aí sim você vê o talento do cara, né? O domínio dele de tela, né? Ele, se você reparar, tem um monte de enquadramento que os personagens estão dentro de uma moldura, né? Pode ser uma porta, um batente, assim. Desde o começo, aquela câmera brincando com o vão dos bancos do trem. Acho fantástico, né? Fantástico. Fora o nome, o pessoal estranhou também isso. Ele é um filme com um ritmo, assim, bem lento mesmo. Mas aí se justifica pro que ele queria fazer, né? Eu acho que até eu gostaria de pensar que se esse filme saísse, ao invés de 2000, saísse, vamos falar assim, 2015, ou mesmo agora, o público até teria mais referência para entender o que ele quis fazer. O grande público, vamos falar desse jeito, né? Porque esse filme é um tesourinho para fã, entende que o Shyamalan também é fã, que ele quis trazer um herói para o mundo real, e aí a capa de chuva é o uniforme dele, e ele não é tão gritante assim, ele não é tão ostensivo desse jeito. A água é a kryptonita, mas ela... Até lá, ela tá subentendida como se fosse assim. O cara, ele é super forte, mas ele pode se afogar. Então, todos esses conceitos em Corpo Fechado, cara, eles são fantásticos da forma como eles são aplicados. A primeira vez que eu vi, eu até achei que fosse aquela questão, tipo, como se ele tivesse um sexto sentido para localizar o malfeitor, né? Eu até achei que fosse realmente uma coisa meio instintiva mesmo, igual o Elijah explica, né? Falando assim que ele poderia ter visto alguma coisa e ter relacionado, né? Lé com Cré e falou, ah, eu sei o que que ele é. E depois isso daí foi transformado numa visão mesmo dele vendo, né? Que também não me incomoda em nada, porque tem aquela cena maravilhosa, cara, na estação de trem, onde ele toca nas pessoas e tem aquele lampejo de visão. Então, cara, tudo isso daí, assim, é válido, é legal, tá? Eu acho que se for para falar uma notinha dissonante nisso, eu não gosto da linha final, que termina com, sabe, termina super cine, assim, com duas linhas de texto e tchau, podia ter terminado, ter fechado melhor, assim. Se o filme ele é uma narrativa gráfica no cinema, ele podia ter terminado assim, ele podia ter tido uma quarta capa bonita, vamos falar assim, um fechamento. Mas isso é detalhe do detalhe. Nesse filme ainda está assim, mesmo com a parte. Ele participa também, ele tem as participações, ele tem todos os vícios aí, o plot twist, ele antecipa o suspense, ele tem tudo isso. Mas em Corpo Fechado funciona e funciona muito bem, cara. Muito bem. Tomara que esse filme seja revisitado aí de novo, tá renovando o público que conhece quadrinhos e tal, e dê o mérito, o que ele merece mesmo, assim, que ele realmente merece ser reconhecido como uma obra apaixonada de quadrinhos, assim, cara. É coisa realmente de fã, cara, né? E é mais um ponto que você dá de crédito pro Shyamalan, assim. O cara é fanboy mesmo, assim, cara. Costuma-se dizer que a história é escrita pelos vencedores. A das histórias em quadrinhos foi escrita pelos que foram trapaceados, os autores, e os que simpatizaram com eles, nós leitores. Os homens que fizeram fortuna ficaram calados, os que fundaram empresas, compraram personagens a preço de banana e criaram o império de marketing e multimídia, guardaram suas versões para si mesmos e deixaram os escritores e artistas, seus fãs, para escrever a história. Embora o Elijah Price seja um assassino em massa, confesso, um vilãozão mesmo, vamos dizer assim, é impossível você não simpatizar com ele, no sentido de se espelhar mesmo, porque ele é um leitor de quadrinhos, né? Os quadrinhos revolucionaram a vida dele. Ele é o fã que conta a história dos perdedores. Ele é quem dita os rumos da história, tanto aqui quanto mais tarde, em Vidro. Esse paralelo faz sentido para você, Reginaldo? Quem é Elijah Price? Faz sentido porque, assim, se é uma história em quadrinho mais calcada no real, não existe vilão, embora ele realmente, assim, foi genial aí a sacada do Marcelo que fala assim, ele se encontrou como vilão, né? Quando você vê todas as peças junto, claro que você fala, ele é um maluco, mas na cabeça dele, ele estava, assim, ele não mediu consequência, é um genocida, porque matou milhões de pessoas e nada, ele não tinha nada que, a não ser, assim, um feeling dizendo que ele poderia ter o outro lado, né, diferente dele, assim, né, o outro ângulo, né, se ele era a pessoa mais quebradiça do mundo, deveria existir a pessoa mais resistente do mundo. E ele arriscou esse palpite num genocídio. Na cabeça dele, valia esse preço, né? Mas de qualquer outra pessoa, você fala, é um maluco, é um louco, né? Mas tem lógica no processo de raciocínio dele, assim, né? Eu acho ele assim, é uma figura que você tem piedade dele, né? Você fica com dó, porque ele se quebra toda hora, né? Você vê a infância dele, você vê a figura da mãe. Então, assim, ao mesmo tempo, ele tem todo aquele visual exótico de vilão mesmo, assim, né? A bengala, depois a cadeira de roda, o cabelo desgrenhado, as cores, né? Tudo isso é revelado, assim, é salpicado para você não sacar. Eu acho difícil alguém ter sacado isso no meio da história, assim. A virada, o plot twist também, de novo, é que eu falei, funciona e funciona muito bem, cara, né? Pra história ele é redondinho. Quando você tem todo o cenário, eu acho difícil alguém ficar do lado do Elijah Price ou falar, ah, eu simpatizo com o personagem, porque aí você não simpatiza, porque é um maluco, né, meu? Cara, você falou aí na questão da mãe dele, né? A minha passagem favorita com o Elijah nem é com o Samuel Jackson, é com ele garotinho, né? Ele com medo de sair de casa e se machucar, quebrar algum osso, né? Ele descobre o mundo dos quadrinhos a partir de sua condição, né? Pela doença. Aí, às vezes, entra a recuperação de uma fratura ou outra, né? E quem apresenta esse mundo pra ele é a mãe. A revistinha tá num banco de um parquinho na frente da casa deles, né? Aí ela o desafia a ir lá buscá-la, né? O quadrinho é uma Active Comics, né? Embrulhada num papel púrpura, né? É uma clara alusão à Action Comics, né? Do Super-Homem. Ela disse que comprou várias revistinhas e sempre vai ter uma espera dele naquele banquinho, sempre que ele quiser sair. Cara, eu achei muito bom isso. Como isso é algo comum, né? Na formação do leitor de quadrinhos, né? Seus pais comprar um quadrinho pra te distrair, assim, enquanto ele tá trabalhando e você tá ali à toa, né? Esperando ele terminar o serviço, ou pra você se entreter enquanto se recupera de uma doença, né? Bom, hoje disso foi substituído por um canal do YouTube, né? Mas eu me lembro claramente de minha mãe, assim, comprando quadrinho pra mim, a caminho do posto de saúde em que ela trabalhava. Eu ficava horas esperando, lendo Batman, Capitão América, Super Aventuras Marvel e comendo sorda. Vocês aí do Sudeste conhecem, é um biscoito feito com farinha de trigo, mel de rapadura, cravo e canela. Pô, era muito bom. Não, mas fiquei afim, gostei. Cara, é gostoso. Aí vocês também conseguem ter essa identificação com o seu Vitor, essa questão de leitor? Diz aí, Marcelo. Eu tenho completamente. Até falei isso na hora que eu citei um pouco o resumo aí do filme. Ele ganha a revista em quadrinhos porque não pode, né? Não pode sair de casa. E no meu caso, falando aí numa nota pessoal, eu, na verdade, nunca ganhei uma revista em quadrinho para me distrair ou qualquer coisa. Foi o contrário. Eu me lembro, tem muito claramente que eu quis revistas em quadrinho mesmo antes de ler, e aí aquilo virou uma paixão. Aí, quando eu fui hospitalizado criança, sei lá, tive alguma diarreia, alguma coisa de criança aí, eu me lembro que aí sim as pessoas levavam quadrinho para mim, porque sabiam que eu lia. Então, eu inverti um pouco o jogo, assim. Falei, agora o pessoal entendeu tudo e tal. Mas eu acho que o leitor de quadrinho da nossa, né, dessa geração agora, da nossa, né, que lê há muitos anos, que se parou pouco e depois voltou, é inevitável que se identifique um pouco com essa relação de alguém ou alguma circunstância muito particular colocar o quadrinho na sua frente, né? Seja solidão, herdou a biblioteca de um tio que morreu, ou então alguém que deixou no lugar, pegou e se apaixonou, comprou na rodoviária quando estava esperando para viajar, enfim. O quadrinho, eu acho que essa ideia dele aparecer num tropeço da vida, assim, e virar um pouco o mote de toda uma vida, é algo que talvez o Shyamalan tenha entendido como poucos mesmo. Vocês até falaram muito bem isso daí. Que é essa ideia de influenciar mesmo a vida, o comportamento, as relações e tal. Claro que no Corpo Fechado isso é elevado à categoria de arquétipo, né? O Elijah vai virar o mastermind de um grande plano para descobrir se existe um nêmesis dele. Mas a ideia, né, afetiva do quadrinho, eu acho muito bonita no filme. Cara, e sobre essa osteogênese imperfeita, ele diz que tem o tipo 1. E àquela altura da vida já tinha sofrido 54 fraturas. Ele diz isso para o David Dunn, em Campo Fechado. E mais lá na frente, em vidro, ele já no hospital, ele diz que tem algo em torno de 94 fraturas. 94, ele fala 94. Aí sobre essa doença, eu vou contar agora com uma opinião profissional para esclarecer se há algum exagero sobre ela. Com a palavra, o médico ortopedista e meu irmão nas horas vagas, Dr. Tamer Gomes de Moraes. O desenvolvimento do antagonista Elijah Price é pautado na sua fragilidade física, por ser portador da osteogênese imperfeita, também conhecido como doença dos ossos de vidro. Esta não é uma doença rara. A literatura demonstra que ocorre em 1 a cada 20 mil nascidos vivos. Ela ocorre devido a um distúrbio hereditário que afeta os genes responsáveis pela síntese do colágeno. Esse colágeno está presente na formação dos ossos, tendões e dentes, por exemplo. Sendo assim, o paciente caracteristicamente tem uma menor resistência. Além da fragilidade óssea, o paciente apresenta algumas outras manifestações que não são abordadas no filme, como baixa estatura, deformidade na face, perda da audição, e a esclera, a parte branca do olho, é azulada em alguns casos. Outro ponto característico que não se observa em Corpo Fechado, porém está bem evidente em vidro, são as alterações nos dentes, que apresentam a cor marrom amarelada e quebram-se facilmente. Importante salientar que a inteligência destes pacientes é normal, sem nenhum tipo de retardo. O número de fraturas varia de acordo com a gravidade da doença. No primeiro filme, é inclusive citado por Elijah, quatro tipos de osteogênese imperfeita, onde ele afirma que é portador do tipo 1, a forma mais frequente e mais leve da doença. O paciente consegue ter uma boa vida social nesse tipo. Porém, diferente do que ele falou, a forma mais grave não é o tipo 4, e sim o tipo 2, onde pacientes têm fraturas intraútero e pós-parto, ocorrendo hemorragias e morte perinatal. Na minha prática médica, em um serviço de urgência em uma capital, chega a ver mais ou menos um caso a cada 15 dias de criança com fratura com osteogênese imperfeita. Na última semana mesmo, um caso de uma criança com 14 anos com fratura de fêmur após queda da cama, mas com histórico de mais de 27 fraturas. Realmente, é possível ter um grande número de fraturas. Porém, geralmente, após a puberdade, diminui consideravelmente o número de eventos traumáticos. Aí, voltando àquele meu comentário entre Corpo Fechado e Watchmen, tem um diálogo de Elijah com David, que ele diz que nos quadrinhos os poderes são espetaculosos, né? Invisibilidade, visão de raio-x, coisas do gênero. É um exagero da verdade. Talvez eles existam, mas sejam baseados em algo tão simples quanto um instinto como o de David Dunn. Quer dizer, no mundo real, o Reginaldo frisou isso lá atrás, talvez David se passasse como um médium, por que não? Talvez não exista um homem que atinja velocidade do som ou da luz, como o Wally West ou Barry Allen, né, os flashes, mas existe alguém que corre 100 metros em menos de 10 segundos, como um Usain Bolt, por exemplo. Talvez a super-humanidade seja nossa realidade aumentada por uma lupa com a lente não tão potente. Aí eu chego no ponto do ponto fraco do David Dunn, né? O que vocês acham? Essa aversão estilo cascão por água é real ou psicológica? Diz aí, Mauro. O Reginaldo falou um pouquinho, sugeriu isso lá atrás, mas eu queria desenvolver melhor isso. Eu não sei, eu acho que isso vai muito de como cada um lê o filme, lê a trilogia. Eu acho que é o ponto fraco dele mesmo. Ele é um ponto fraco dos quadrinhos, mas diminuído pela realidade. É igual você estava falando. Nesse universo que o Shyamalan construiu, existem os seres extraordinários, meta-humanos, capazes de feitos diferenciados, que a imensa maioria dos seres humanos não consegue, mas não é nada tão espalhafatoso ou tão gigantesco quanto o super-homem levantando um avião. Da mesma forma, as fraquezas. O David morre afogado, qualquer pessoa morreria afogado. Ok, isso o Reginaldo colocou, ele poderia... Qualquer pessoa que talvez retirasse o ar dele de outra maneira, seja por um sufocamento, às vezes até um estrangulamento, talvez ele também viesse a morrer. Não se sabe. Mas pelo universo que eles construíram, parece que seria somente a água que seria capaz de sufocá-lo. Eu vejo isso mais bem construído no vidro, principalmente quando eles mostram a fraqueza da Horda. A gente vai falar um pouquinho mais lá pra frente sobre isso, mas pelo universo que é construído no filme, eu acredito sim que seria o ponto fraco do David, que todos eles teriam uma fraqueza. Aliás, se a gente pudesse, né, resumir numa frase os três filmes e fariam até uma camiseta, seria Elijah was right. Eu acho que o Elijah estava certo em tudo. Tô louco. Olha, tem uma coisa muito interessante nessa relação do David com água, que é o fato de que o Shyamalan tem alguma obsessão com água, né? Sinais, o ponto fraco dos ETs era a água, a dama na água. O próprio Corpo Fechado já adiantava isso, né? O filme era o segundo filme conhecido dele, depois do Sexto Sentido. Eu acho interessante esses elementos recorrentes, assim, que em alguma medida vão conectando os afetos dos filmes, né? Eles não servem para muita coisa, essas conexões, mas tem alguma coisa que fica aparecendo e essa recorrência dá, para mim, pelo menos, um certo charme às coisas, né? Próprio Fim dos Tempos, né? Com toda que é um filme que tem um falso vilão, que teoricamente é a natureza, mas eu acho que eu só gosto do filme porque eu acho que aquilo é furado, não. O vilão do filme não é a natureza. Tem também essa ideia de, né, de que a poluição está destruindo o planeta e tal, então também você vai chegar na água. Eu acho que essa fraqueza do Dan ser a água, ela não só é muito bem sacada, porque é um elemento da, né, natural, aí, quanto ela é muito recorrente no Shyamalan, e eu acho isso interessante. Não sei por quê. Para pontuar esse bloco sobre Corpo Fechado, a gente pode esquecer como o Shyamalan recheia esse mundo com encenação visual, né? Vocês até falaram ainda agora, os simbolismos, os binarismos, né? Muitos próprios dos quadrinhos, né? Desde câmeras com ângulos inusitados, assim, o Reginaldo pontuou bem isso. E eu queria lembrar que a cena do parto, né, do Elijah logo no começo, e a cena de David Dunn, né, no hospital. Enquanto o médico fala o que ocorreu e ele está prestes a se tornar o único sobrevivente do acidente de trem. você percebe que são cenas de introdução dos personagens que conversam entre si, né? Um nascimento e um renascimento, um frágil e o forte, morte e vida, né? A doença real e a saúde fantástica, assim. Como o Watchmen, a gente vê que em Corpo Fechado, muita simetria, né? Nos takes, né? E takes longos, né? Sem, às vezes sem cortes, né? Como aquela cena no estádio em que os dois estão na chuva conversando um contra o outro e a câmera vai se distanciando, né? Ao ponto que você só enxerga duas sombras quase simétricas, né? Como duas manchas da máscara do Rorschach, né? Você percebeu isso também, Reginaldo? Eu acho um barato, assim, é que o Shyamalan, assim, ele é indiano, né? E mesmo que ele não use isso diretamente, né? É uma cultura muito espiritualizada. Então, todos esses pontos que você cita de equilíbrio, simetria, ele não faz só no Corpo Fechado, ele faz em todos os filmes. O uso das cores, né? Você vê no Sexto Sentido a cor vermelha, né? Depois ele repete isso na vila, associando ela com violência. Isso daí, eu acho que não vem dos quadrinhos. Adequou muito bem em Corpo Fechado com as referências dos quadrinhos, que ele usa outras coisas para quadrinhos. Essa cena que você está falando do estádio, que tem só a silhueta dos dois, é maravilhoso. Eu não vi nada de Watchmen, Luig, pelo amor de Deus, cara. Não... Eu sei que você tá falando de Watchmen, falando, eu realmente não vi. Eu acho duas coisas assim bem separadas. Eu acho que até Corpo Fechado é bem sóbrio, enquanto o Watchmen, vamos falar assim, ele beira o cafona, né? Ele mexe com uma outra neurose do cara ter coragem de se fantasiar para liberar as fantasias dele e sair na rua, né? Acho que até são diametralmente opostos, assim, em questão de princípios, assim, né? Mas o resto, essa cena que você tá falando do hospital, cara, é maravilhosa, porque enquanto ele tá conversando, você vê na maca, no primeiro plano, assim, a mancha de sangue aumentando, cara. É assim, isso é cinema, cara. E assim, é mérito do Shyamalan. A gente costuma dar tanta paulada nesse cara e não consegue ver isso às vezes, cara, que assim, isso daí é o olhar mesmo do diretor, ele, sabe, eu quero mostrar isso, cara, e vai e mostra, e a linguagem, a pessoa que assiste Corpo Fechado e fala que ele é um filme monótono, parado, ele tá perdendo, assim, fala, cara, olha as entrelinhas, olha essas nuances, né, olha que tá sempre a esposa dele, sempre num batente, ele também, sempre enquadrado, né? Qualquer outro diretor arriscaria fazer, sabe, uma transição de quadrinhos, uma sarjeta, alguma coisa assim. O filme perderia toda a elegância, cara, toda. E aí ele tem essa vamos dizer assim, esse toque aí, né? Eu quero concordar com tudo e dizer que eu não meto pau nele, não. Eu sou fanboy, então tá tudo certo. Mas viu, Marcelo, eu meto, cara, eu meto mesmo, porque assim, eu costumo criticar ele, assim, falar, caramba, cara, por que o cara faz isso? Que ego, que soberba, tal, tudo. E ao mesmo tempo, ele é assim, porque ele é bom, cara, ele é bom, só que ele erra e acerta. Mas a gente precisava de mais gente assim no cinema, cara, que tenta, erra e acerta, sabe? Eu vejo muito, muito youtuber, principalmente, cara, aí me dá ódio mesmo. Falando com uma prepotência, cara. Você tem razão. Não saiu da casa da mãe ainda, cara. E ele tá lá, cara, escrevendo e dirigindo e fazendo duas coisas bem. Aí ele tropeça, erra, acerta. James Cameron também, cara. Gastando tubo, trazendo inovação, tecnologia pro cinema, não é isso, né? O Nolan critica o Nolan, fala isso, aquilo do Nolan, fala que o Nolan é birrento por causa da cena extra que a Marvel faz. Cara, mas o Nolan é outro cara, que veio trazendo temas originais também, né, meu? Inception é puro tema original, cara, que por si só é uma pena, que renderia todo um universo também, não é isso? As irmãs Wachowski, né, meu? Eu acho que eles foram também maltratados, cara, porque eles erram e acertam. Eu concordo muito, cara. Matrix revolucionou o cinema e depois errou? Errou. Eu amo Matrix, amo. A trilogia eu amo, né? Aí depois Sense8, errou e acertou? Joia, cara, mas também trouxe algo novo. E audiovisual, cara. É isso que a gente precisa, cara. Erro e acerto. A gente só evolui a partir daí, errando e acertando. Ficando na mesmice, cara, não, né, meu? Assim, não sai do lugar, meu. Então, assim, quando ele erra, eu acho que a gente tinha até que ser, eu mesmo preciso me policiar disso. Falar, pô, errou nessa, mas na próxima ele vai acertar, cara. Eu acho que o Shyamalan, um dos problemas que ele passou aí é o fato de que, de fato, ele é um cara muito vaidoso, é um cara muito orgulhoso da própria obra. E em algum momento, especialmente ali mais ou menos na altura da Dama na Água, ele estava abusado. Mas mesmo assim, eu acho que ele sempre foi muito brilhante. Agora, os erros dele, né, ou pelo menos o que muita gente aponta como erros, são em geral muito tratados como apocalípticos, né, como se a gente só tivesse grandes cineastas fazendo grandes filmes o tempo todo, né. E aí, dentro disso que você falou, as Wachowskis, que são um grande exemplo, né, simplesmente foram deixados para trás, assim, mesmo Sense8 também deu meio errado aí no final, e eu sempre lembro que se Speed Racer fosse um filme lançado hoje, ia ser um estouro de bilheteria, mas na época era muito à frente do tempo, e eu acho que é um filme a ser descoberto, mas eu estou dispersando o assunto. Acredito que os quadrinhos sejam nosso último elo com uma forma antiga de se transmitir a história. Os egípcios desenhavam nas paredes. Os países em todo o mundo transmitem seus conhecimentos de formas pictóricas. Acredito que os quadrinhos sejam uma forma de história que alguém, em algum lugar, sentiu ou experimentou. Depois, é claro, essa história e essas experiências foram mastigadas pela máquina comercial, receberam os retoques até virarem os quadrinhos que nós temos hoje. Marcelo, chegamos a 2016. Kevin Wendell Crumb, ou Warda, ou melhor, as 24 faces de James McAvoy. Existe alguma coisa em Fragmentado que dá algum indício que esse filme faz parte do mesmo universo de Corpo Fechado, ou foi uma completa surpresa? Para apimentar minha pergunta, esse filme é tão bom quanto a cena final com o David Dunn na lanchonete? Apimentada ousada também, né? Olha, eu confesso que eu fui ver o filme na época no cinema, eu fui no primeiro fim de semana, porque como eu falei, sou fanboy, não tinha a mínima noção nem do que era o filme direito, porque o Shyamalan é realmente um diretor que eu gosto muito, eu não vejo nem trailer, assim. Então eu evitei ao máximo, sabia que tinha a ver com personalidades, mas eu não sabia 24, 23, não sabia nada disso. Então foi uma surpresa completa. E quando veio essa cena que linkava com o Corpo Fechado, eu vi com a minha mulher, a Luciana, que gosta muito dele também, e a gente ficou absolutamente embasbacado. E eu lembro do pessoal saindo do cinema sem ter a noção de quanto aquilo era impactante, pelo menos pra gente, né? Ou porque era uma galera que não conhecia a referência, não tinha visto o filme, ou porque aquilo não disse nada, enfim. Foi um impacto, pra mim, brutal, assim, que o Shyamalan tivesse feito uma continuação de um filme sem anunciar que era uma continuação. Isso vindo de um mundo hoje e que o que mais dá dinheiro é franquia, é continuação, é mil trailers, é a sequência da sequência da sequência que continua na sequência, eu achei aquilo uma coisa de fato muito, muito, muito original. Agora, eu tô falando muito no meu ponto de vista pessoal, porque isso responde um pouco a pergunta. Eu não via indícios no filme de que ele fosse se ligar ao Corpo Fechado. Eu não me lembro de ter tido a mínima possibilidade disso acontecer. Quando eu revi um tempo depois, eu continuei não vendo, assim. Eu acho que o Shyamalan faz dois filmes muito diferentes entre si. Se você olhar os dois lado a lado, Corpo Fechado e Fragmentado, eles não são filmes parecidos. Tem o mesmo estilo, tem a mesma onda, mas eles não não parecem vir dos mesmos universos, né? E ele faz essa ligada final que vai desembocar no vidro e aí te puxa o tapete, porque, vou repetir, eu acho muito ousado que o cara faça uma continuação e te faça ver um filme sem saber que você tá vendo uma sequência. Eu não me lembro de ninguém ter feito isso dessa forma. Cara, achei genial isso aí, você tem toda a razão. Foi uma puta de uma sacada. Quem gostava de Corpo Fechado, quem lembrava de Corpo Fechado, saiu vibrando. Ele fez o filme inteiro, você assistir sem ter a menor pista de que tinha a ver com Corpo Fechado. Mas eu acho, né, o filme ele é mais do que só essa cena final, respondendo ao que o Luigi perguntou. Eu gosto muito de Fragmentado como filme também, por ele, mais uma vez, que eu acho que é, talvez seja a maior virtude do Shyamalan, ele subverte as nossas expectativas. Eu fui, já sabia que era um filme de múltipla personalidade e de psicopata. Então eu já fui para o cinema esperando isso, olha, é um vilão, é um serial killer, múltipla personalidade que sequestra umas meninas. Isso aí eu já sabia. E aí você vai assistindo, ele vai construindo aquilo, é legal como vai mostrando as personalidades. O McAvoy dá um show, subestimada a interpretação do McAvoy nesse filme, porque ele tá fantástico. E você vai começando a assistir, ele vai engrenando naquele caminho mesmo de filme de psicopata, né? De suspense envolvendo serial killer. Só que daí, no final, a hora que surge a história da besta e que ele se transforma fisicamente, ele subverte a expectativa. Eu vi, mais uma vez, um monte de gente saindo xingando do cinema, porque falou, tava bom até a hora que ele vira o monstro, que coisa nada a ver. Porra, o mérito do filme é esse. Se ele não virasse a besta, ele seria um filme normal de psicopata, seria um filme normal de serial killer com ótima interpretação do McAvoy. Mas a partir do momento que ele introduz o elemento super e coloca a besta, ele te põe em outro filme, no meio do filme dele de serial killer, e ele abre o aspecto que ele encaixa no final com a história da menina, né? Com todos os abusos que a menina sofreu, com a besta ser, entre aspas, um vingador dos maltratados, dos molestados. E porra, só nessa parte eu já tinha achado genial. Tinha achado muito, muito bacana, uma quebra de expectativa. Já estava saindo satisfeito do cinema por ter visto algo diferente e impactante. Algo que, mesmo que não tivesse a cena do David Dunn, provavelmente eu continuaria pensando no filme um, dois dias depois. O que é um puta mérito de qualquer filme que você assiste. Ô Mauro, eu quero corroborar aí o relator. Eu acabei falando só da cena final, um pouco provocado pelo Luigi. Eu acho o Fragmentado absolutamente fantástico também. Tudo que você disse aí, mais um pouco. Acho que é um dos grandes suspenses do cinema americano aí dos últimos 10 anos. E o James McAvoy, eu só não vou dizer que ele nasceu para esse papel, porque alguém vai me perguntar qual deles, porque o cara é brilhante. As transições, ele faz milagre, não só na interpretação das figuras, mas do corpo, né? O corpo dele muda, o olhar, as expressões, a movimentação. É um trabalho de artesania de mestre, assim. E ele repete isso no vidro, né? A gente vai falar aí depois. Então, realmente é impressionante. E é um filme também que eu acho que fala muito de uma certa cultura americana da violência também. Do cara normal, do cara fora da suspeita, né? Acima de qualquer suspeita, que atrai pro perigo figuras ali do cotidiano, né? Então, ele é um cara que, digamos assim, a passabilidade social dele, ela é inofensiva, né? É um cara branco, caucasiano, de boa ali, bonito e tal, mas que ele sequestra mulheres, ele tem 20 e tantas personalidades, ele é tratado e tal. Então eu acho que o filme fala um pouco também dessa máscara social que a gente vê muito quando é bem retratado pelo cinema e que eu acho que talvez tenha a ver com a visão um pouco externa do Shyamalan para essa sociedade. Eu tenho o filme muito em alta conta como um grande suspense, né, bem shyamalânico aí, mas também como um grande comentário social dessa América pós-terrorismo que a gente acompanha pelo noticiário hoje, sabe? Agora, com um vidro assim na cachola, vocês também ficaram com a impressão de que o Orda é o personagem preferido do Shyamalan nessa trilogia? Eu acho que se você somar o tempo de tela do David e do Elijah, nem chega perto do de Kevin em vidro, assim. Eu acho que muito por culpa do McAvoy, né? Sabe o diretor te desafiar a fazer uma coisa e o cara fazer isso com a mão nas costas, né? Eu vi isso nesse Orda também. Isso não era só 24 personalidades, eram 24 personagens em um. Como o vídeo só estreou agora em janeiro, né? Ele só poderia figurar indicações no Oscar 2020, né? Eu já cravo aqui antecipadamente que se o McAvoy não receber indicações de ator, coadjuvante, Globo de Ouro, Oscar, o que seja, cara, eles já começam mal, viu? Eu acho que o Orda é o Hannibal Lecter dessa geração, bicho. Cara, mas não vai acontecer, não vão indicar. Não indicaram pelo Fragmentado, não vão indicar pelo vídeo. Tinha que ter sido pelo Fragmentado. É, não vão. Filme nas dois terços nas costas. Se você botar na conta, é ele e a Anya Taylor-Joy. O filme, basicamente, são os dois. E ela também trabalha muito bem numa, né, numa interpretação mais discreta, sensível. Realmente, assim, sabe, de uma vítima de abuso que guardava tudo de ruim que aconteceu com ela dentro dela. Já tinha passado por coisas horríveis. Então, por isso, ela tinha, entre aspas, a casca grossa para suportar aquela situação desesperadora de estar com um maluco com 24 personalidades. Mas o McAvoy dava um show. O Fragmentado, ele não ter sido indicado para nada e não estar entre os melhores do ano, foi uma tremenda injustiça em qualquer critério que você quiser adotar. Não, eu acho que o vidro vai passar nas premiações, vai passar do mesmo jeito que Fragmentado, em brancas nuvens aí. Como Hereditário, né, bicho? Eu acho que Toni Collette não merecia estar entre as atrizes, viu, cara? Porque... A fotografia também do filme, várias coisas. Hereditário também foi muito subestimado. Cara, lembrando que a Toni Collette, ela fez aquele United States of Tara, né? Que ela também tem esse transtorno de múltiplas personalidades, né? Só que acho que ela tinha 4 ou 5 só, assim. É muito legal essa minissérie, cara. E a Toni Collette é mãe do garotinho do Sexto Sentido, né? Aí o ciclo se fecha. Não, puta atriz, cara. Ela é grande atriz. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês estão falando aí da cena final, de Fragmentado, tudo. Eu tive uma impressão um pouquinho diferente. Lembrando, quero chamá-la assim, ele deu um sinal de vida com aquela visita, que eu acho muito bom, cara. Eu adoro, cara. É incrível. É um filme, assim, sem nenhuma firula, assim, é um filme sequinho, assim, e muito bom. Né? Ele já tinha dado sinal de vida, o pessoal falou, opa, ó quem tá de volta aí, né? Ele não tinha ido embora, mas vamos dizer, é o Shyamalan que a gente gostava, vamos falar assim. É que é um filme barato também, sim, né? Ele abandonou os grandes orçamentos, ele se aliou ao Jason Blum, que é o produtor da Blumhouse, né? E os dois se encontraram, né? O Fragmentado também é do Jason Blum e o Vidro também. Falei, o negócio é o seguinte, faça filme com pouco dinheiro. Então, cara, aí eu acho o seguinte, que com Fragmentado, ele realmente, assim, vendeu a ideia, talvez para a produtora ele tenha falado, para o estúdio ele tenha falado, ó, no final vamos pôr assim e tal, vamos falar com o Bruce Willis, vai aparecer assim, e os caras falaram, tudo bem, se o filme fizer sucesso, fez tal, emplaca uma sequência, tudo, se não fizer, fica como um easter egg, um gracejo para o público, assim, eu não vejo ele, assim, como um objetivo, assim, de sequência, assim. Ele ou deve ter vendido, sabe, um pitch para uma sequência, assim, falar, olha, se realmente, assim, emplacar, a gente continua assim, assim, assim, trago de volta esse, dou uma ideia, aquela cena em vidro da psicóloga conversando na sala rosa, aquilo lá, você vende o filme só por aquilo, né, e você falar que você vai resgatar um filme de 19 anos atrás, assim, também não é fácil, porque não é um filme também que ele foi unanimidade, então eu acho que foi mais, assim, um gracejo, sabe, uma pitadinha assim, que nem o Wolverine aparecendo em First Class, assim, sabe, um gracejo, vai. Eu queria duas historinhas para complementar isso aí que o Reginaldo tá falando. O Shyamalan sempre disse que tinha a ideia de trabalhar esse personagem do Wendell Crumb, né, do Kevin Wendell Crumb, desde a época do Corpo Fechado. Ele aparece no Corpo Fechado. Não sei se vocês viram isso, leram e tal, mas na sequência em que ele tá trombando com algumas pessoas no estádio, ele tromba com uma mulher que tá puxando um garotinho e tem uma visão da mulher maltratando o garotinho. que seria o Kevin, né? Ele fala que ele chegou a filmar uma sequência em que o David Dunn ia atrás dessa mulher para tentar salvar o garotinho, só que tirou do filme para tentar trabalhar isso num filme independente depois, que acabou não acontecendo. Na época, acho que não veio disso, né? Acho que ele não tinha fragmentado, montado. Não, certamente não. Né? É. Mas é uma sacada bem legal, né, cara? É, ele tinha, eu sei que ele tinha, ele falou em entrevista, isso eu acredito, um projeto de fazer um filme com aquele personagem, um cara que é maltratado pela mãe e sofre um distúrbio e tal. Mas era um projeto que podia ou não rolar e ele acabou seguindo outro caminho e só foi retomar isso, né, quase 20 anos depois. E um outro dado interessante que eu acho é que a sequência, o vidro, foi anunciada por ele pouquíssimo depois da estreia do Fragmentado, assim, poucos dias, foi coisa de uma semana ou duas, ele lançou no Twitter dizendo que o próximo filme dele seria um filme que ia unir o sonho dele, ia unir o Corpo Fechado com o Fragmentado. Então eu até acho que eles não deram uma carta branca de dizer, beleza, vamos assinar dois filmes aqui, porque, né, ele ainda era meio veneno de bilheteria, a visita fez muito sucesso, mas ainda havia uma dúvida. Mas eu acho que havia uma boa vontade da Blumhouse de falar, olha, você está fazendo um filme barato, a visita bombou, Fragmentado tem tudo para bombar, talvez a gente consiga financiar o próximo. E aí ele entra com aquele final. Eu acho que foi um meio termo entre a piscadinha de olho e a certeza de que o filme ia acontecer. E mesmo se ele falou assim, logo depois assim, da estreia de Fragmentado, de Vidro, alguma coisa já estava assim, conversada em bastidor, claro. Certa, né? Certamente. É, não. As coisas não acontecem do dia para a noite, né, em Hollywood. Uma outra história curiosa também, para fechar aqui a parte anedotário, é sobre o Fragmentado, que o McAvoy segura boa parte do filme, né, nas costas, assim. Ele, o roteiro e a Anya Taylor-Joy. Ele contou também numa entrevista que quando recebeu o roteiro do Shyamalan, o Shyamalan mandou e falou, olha, eu queria que você fizesse esse filme comigo. E mandou, no roteiro, não há indicação de que aqueles personagens são a mesma pessoa. Então ele leu o roteiro, adorou os diálogos e tal, falando, não, muito legal, qual deles você quer que eu seja? Ele falou, não, são esses todos. Muito bom. Muito boa. E aí ele falou, pô, mas como assim? Aí ele foi entender e tal, que era o mesmo personagem. Mas essa história é muito boa, e eu acho que você imagina isso para um ator, cara. O cara pensar, ou eu embarco nessa e vou pagar o maior mico da minha vida, ou eu vou dar o meu melhor, né? Cara, não, e assim, ele destrói, é a puta da interpretação. Eu entendo o espaço de tela que é dado pro McAvoy no Vidro, já antecipando um pouco e até retomando uma coisa que vocês falaram lá atrás, não só pelas personalidades que eu acho que demandam um tempo de tela maior para mostrar esse conflito e a própria interpretação aí do McAvoy, mas também porque ele é incógnita do negócio, né? O David, ele é completamente bom. O Sr. Vidro, ele é a grande mente, o grande vilão, mas o diferencial, a dúvida do negócio é o rumo que o Kevin Wendell Crumb vai tomar durante o filme. Então, aquilo também é construído. Eu acho até que esse tempo maior que é dado em tela para ele é dado para mostrar também uma fragilidade, uma certa dúvida dele, que é mais bem explorado no finalzinho. Então, até isso eu acho que serve para a construção do filme. É, mas olha, eu vou dizer que eu acho que o alter ego do Shyamalan nos filmes é o Mr. Glass, sim, viu? O cara que planeja e arquiteta toda a trama. Acho muito difícil que fosse outro personagem, assim. Independente de tempo de tela, mas em se projetar enquanto o cara que causa surpresa no entorno, né? A reação da psicóloga vivida pela Sarah Paulson no Vidro é a reação, né, do espectador típico do Shyamalan, de se deparar com uma coisa que estava na cara dela o tempo inteiro e de repente desaba na cabeça com um pequeno fragmento ali que ela está olhando o quadrinho. Eu acho que o Elijah Price é um pouco o alter ego do Shyamalan em toda essa trilogia. Será que esses indivíduos, através de seu sofrimento, desbloquearam o potencial do cérebro? Será que esse é o último portal para tudo aquilo que chamamos de desconhecido? Será que é daí que vem a nossa noção de sobrenatural? 19 anos depois, Vidro é o fecho da trilogia iniciada em Corpo Fechado, e o primeiro ato da história traz o embate de David Dunn com Horda. Reginaldo, o que aconteceu com David e Joseph durante todos esses anos? O começo é a melhor parte do filme? Puta, cara, como começou bem isso daí, meu. Assim, primeiro que eu não esperava ver o filho do David Dunn, assim, não sabia que ele ia participar do filme. Me informei muito pouco, porque eu quero realmente, assim, ser surpreendido no cinema. Então, a hora que você vê o menininho, ele cresceu, assim, muito legal, cara. E a parceria dele e do pai, né? O Bruce Willis é aquilo lá, assim, né? Mesmo ele com a marcha lenta, assim, né, meu? Mesmo ele na má vontade, né, meu? Vocês falaram aí de tempo de tela, eu acho que assim, né? Samuel Jackson é aquilo lá e acabou, não tem mais novidade nenhuma. E o Bruce Willis, ele tava assim, né, meu? Ele tava uma semana sem trocar cueca. Ele fala, não vou comer ninguém. Só vira lá, sai do trailer, vira de um lado. Entra no trailer, vira do outro. Porque o cara tava na má vontade, né, meu? Nesse filme. Eu achei, pelo menos, né, meu? Então, assim... Claro que quem rouba a cena, né, só pode ser o cara que tá dando sangue, tá dando de tudo, né, em tela, assim, então não tem jeito. Mesmo assim, cara, só de você ver o ator interpretando aquele mesmo personagem, envelhecido, né, e dando sequência a toda aquela construção de quase 20 anos antes, cara, puta, é fantástico, cara. E aí tem uma fotografia legal, uma fotografia mesmo assim de, sabe, de filme... Charles Bronson, assim, no começo, quando os dois moleques atacam o cara, tudo assim, aquela cidade suja, assim, né? Trilha sonora também, né, Reginaldo? Sim, que é tipo sim. Um tic-tac, né? Aliás, a trilha sonora dos três filmes, a gente não falou em nenhum momento nesse podcast, é sensacional, cara. Eu acho a trilha de Corpo Fechado, essa trilha do David Dunn, cara, é muito emblemática. Você sempre toca assim na minha cabeça, sabe? E a trilha desse Vidro, porra, é espetacular, bicho. Dá um ritmo ao filme, dá uma atmosfera, assim, bem legal. É a trilha do Corpo Fechado é do James Newton Howard, né? Que fez todas as músicas do Shyamalan até mais ou menos, acho que, Fim dos Tempos, se eu não estiver enganado. Agora, eles reaproveitam a trilha do tema dele no Fragmentado, no finalzinho e no Vidro agora, mas a trilha original já é de um outro cara, eu não me lembro o nome dele, mas é menos conhecido. Então, cara, mas aí, assim, tem aquela luta, aquele combate que você fala, caramba, o filme vai ser nessa pegada já no começo, assim, e aí dá uma desacelerada, cara. Eu achei sensacional as meninas sequestradas, né? Achei... muito legal essa construção, esse desenvolvimento, o filho realmente sendo, sabe, o sidekick do herói. Do caramba. Mas aí eu acho interessante o rumo que tomou, né? Mas eu acho, assim, esse primeiro ato fantástico, né? Pega, resgata tudo já. Esse sim une os dois filmes, assim. Eu acho que Fragmentado não tem, tirando a cena final, o filme não tem relação nenhuma com o Corpo Fechado, nenhuma. Né, até o final. Aí sim, a amarração é bem feita, né, que nem um estilingue, assim, para esse terceiro filme. O começo, assim, a peteca não cai, assim, o negócio já acelera, você conhece já todo mundo, não precisa apresentar ninguém. Fantástico. Aí o segundo ato vira uma barriga, né, meu? Mas é legal, eu gosto do desenvolvimento do segundo ato, mas ele é inferior ao começo, cara. Nítido, né, que dá uma desacelerada e ele dura muito tempo. Eles não são divididos em três partes iguais, assim, né? Mas, o Regi, aí é que eu acho que é a questão da coerência da trilogia, né, cara? Corpo Fechado e Fragmentado não são acelerados. Eles são filmes lentos, cadenciados, com alguns picos. Corpo Fechado, ele tem a missão do David no final, que tem um pico. Ele tem um momento de tensão, a hora que o filho pega a arma. E tem o descarrilhamento do trem no comecinho. Mas o resto do filme é extremamente lento. Construção de clima, de atmosfera, de personagem, exploração da dúvida. O Fragmentado... tem aquele suspense constante, né, do serial killer, do filme de serial killer, mas ele vai construindo devagarzinho a história da menina e ele tem os picos a hora que a fera entra em cena. Então, assim, eu acho coerente que no Vidro ele também mantém o mesmo clima. Ele tem o pico inicial, que você falou que realmente é brilhante, é legal, mas eu não esperava em nenhum momento que ele fosse levar nesse ritmo até o final. E aí ele pega, ele cadencia, ele volta ao ritmo dos outros filmes, e ele tem o pico final, e ainda assim é um pico controlado dentro daquela ideia que o Luigi falou aí no comecinho do podcast, de chamar os super-heróis mais pé no chão, mais extraordinários, mas não tão super-humanos assim. Então eu achei isso incoerente. Se o filme inteiro fosse uma pegadona de super-herói, ele ia ser um filme estranho aos outros dois, na minha opinião. Eu não concordo com essa visão, porque os dois primeiros filmes, eles tiveram motivo para ter esse ritmo. Primeiro que o ritmo de Corpo Fechado não é igual ao ritmo de Fragmentado. São dois filmes totalmente diferentes. Corpo Fechado, ele é monótono para até ter essa, vamos dizer assim, essa associação com as imagens estáticas de quadrinho, né? Ele tem um motivo para ele ser nesse ritmo. Fragmentado, ele constrói o suspense ao mesmo tempo que está construindo o personagem da Horda, né? Então ele tem também um motivo de ser assim. Quando já tem esses dois elementos construídos, o terceiro ato aí da trilogia, ela já começa em outro ritmo, porque não tinha mais nada para acontecer. Tem que botar eles para interagir e boa. Aí entra um novo elemento da psicóloga, que não é, eu não queria que virasse um filme Marvel. A defesa veio muito rápida aí, Mauro, porque eu não queria que ele virasse um filme de super-herói. Não queria, mas eu também não queria que virasse essa barriga, essa demora. Demorou muita coisa para acontecer para você chegar no terceiro ato. Você quer saber o que vai acontecer quando os três se encontram, né? Mesmo tendo o elemento novo da psicóloga. Eu só acho que, assim, ele não tinha porque ter o ritmo dos dois filmes anteriores e ele não tem. Aliás, cada um dos filmes, na minha impressão, tem um ritmo e uma condução própria, né? Eles até formam uma, vamos dizer assim, um painel só, uma ideia só, né? Mas eu acho que cada um tem uma personalidade própria. Ficando só no vidro, nesse último filme, ele tem um começo que é muito alto, ele eleva muito a expectativa, aí ele pode até criar esse anticlímax desde que ele entregasse uma coisa maior a altura do começo, no final, né? Eu tô até me adiantando também, mas eu acho que não foi entregue, cara. Eu gosto da parada que o filme dá. Na verdade, eu entendo e meio concordo com o que o Reginaldo tá falando, mas eu também concordo com o que o Mauro tá falando. Eu sou mineiro, né, gente? Eu fico em cima do muro e tal. Mas eu acho que, assim, o começo do vidro eu vejo como um epílogo do Fragmentado, né? Assim, é quase uma parte que ficou de fora, né? Então, a gente entra no filme um pouco no ritmo ali da empolgação que era o final do Fragmentado. Isso. Desculpa, né? Interromper, Marcelo, mas... Nada, que é isso. Na minha boca. Era exatamente isso. Ele tem esse pico para amarrar com o Fragmentado. E depois voltamos à programação normal até a conclusão. Eu acho que é um pouco isso. O filme, de fato, começa, eu acho, quando eles são presos no manicômio. E aí eu acho que vira um filme meio Asilo Arkham, sabe assim? Uma psicóloga muito estranha, três personagens ali que vieram de filmes diferentes e uma convivência um pouco forçada que a gente, inclusive, tem que se acostumar. Aí vem o ápice. Há sim uma certa barrigada, mas eu vejo de uma forma que tem mais a ver com talvez um certo exibicionismo do talento do McAvoy, assim. Tem muita cena que claramente explora um pouco o fato de que o cara é bom pra caramba, e aí a coisa tá uma travada. Mas não me incomoda, não. Eu acho que faz parte um pouco também dessa sensação que o filme tenta dar de que há um plano em andamento, que a gente vai ver que é do Elijah, depois, na verdade, era da doutora, mas no fim era do Elijah. Mas eu acho que essa modorria do meio ajuda um pouco que o final, para mim, pelo menos, tenha sido tão impactante naquela batalha no estacionamento. Cara, sobre essa terapia de grupo conduzida pela doutora Ellie Steppen, né, que ela visa desacreditar as crenças ou as aptidões do trio, né, ela me remeteu a Caça às Bruxas do Frederick Wertan, né, aquele famigerado pesquisador e psiquiatra que se notabilizou por se insurgir contra os efeitos supostamente, né, malignos de imagens violentas em quadrinhos sobre o desenvolvimento dos jovens, né. Foi a partir de sua obra mais conhecida, A Sedução dos Inocentes, né, de 1954, que surgiu o Comics Code Authority, né, um código que regulava a publicação de revistas em quadrinhos através do fornecimento de um selo de permissão exibição para publicação. Em outras palavras, era a regulamentação da censura, né? É um subtexto que me parece muito claro, mas o discurso da doutora Steppel, né, também parece dizer que as histórias em quadrinhos é uma simples paraliteratura, né? Ela soa como uma crítica literária, né, como uma visão preconceituosa das possibilidades do quadrinho, né, como suporte, como gênero, como um meio artístico de se contar histórias, né. Eu acho que ficou bem esse subtexto, né, ela tentando desacreditar os três, né, sobre isso, assim. Eu acho que tem esses dois subtextos também. Eu acho completamente, cara, quando ela fala na sessão e depois quando ela fala com, não sei se é com a mãe do Elijah. Não, é com os coadjuvantes, é com os três. Ela tá fazendo um discurso, ela parece o Werther falando, assim. Ela desqualifica completamente que a crença do Elijah parta das histórias em quadrinhos. Depois a gente vai saber que ela tá fazendo isso porque, na verdade, ela acredita, né? O contrário. Mas até aquele momento ali, o discurso é completamente, me parece, grafado da sedução dos inocentes. Não, e é voltado pra gente, fã de quadrinho, né? Ela tá falando com o filho do David, com a Anya Taylor-Joy, com a mãe do Elijah, mas ela tá falando pra tela também em vários momentos, né? Ah, não, que quadrinho não leva a nada, que isso é uma fuga da realidade, não sei o quê, e desacreditando a gente, né, que gosta, que tá ali pra assistir aquilo, sabe? E é muito legal a maneira como eles amarram isso no final pra desautorizar esse discurso dela. Então é muito, muito bacana, e tem toda a ver isso aí que vocês estão falando. Isso você falou agora do trio de coadjuvantes, né? Eu, como o Reginaldo também, eu confesso que evitei o máximo, assim, que pude, assim, ler críticas ou assistir reviews, né? Mas, assim, eu vi muita gente batendo, assim, na coadjuvante da Casey. O que você achou desses coadjuvantes, Mauro? Olha, eu adoro e eu acho que eles são fundamentais para a história. Todo o desenvolvimento e o final da história bota os três no holofote. Eles são o suporte dos super-heróis, eles dão a crença que todo filme, a mensagem dele é muito uma mensagem de acreditar em você mesmo, em acreditar que o ser humano pode fazer mais, que coisas extraordinárias existem, e os três acabam sendo o ponto de fé deles, né? A mãe do Elijah, que deu a base dele de quadrinhos, que estimulou ele mesmo no melhor e no pior. O filho do David, que sempre acreditou nele, virou auxiliar dele, mas entendia o papel do pai no mundo e se orgulhava disso. E a própria personagem da Casey, que dá a humanidade para a Horda. A Horda, ela seria só mais um psicopata, no caso aí um psicopata super poderoso, e a Casey dá a humanidade para ele. E é uma coisa que a gente estava falando, acho que o Luigi tangenciou isso lá atrás, que o fato deles trazerem os super-heróis de quadrinhos mais para o mundo real mostra também uma coisa de nenhum deles ser preto e branco. Todos eles, até os que são mais, entre aspas, maus, que nem o Mr. Glass, tem um traço de humanidade. O Mr. Glass tem uma fragilidade, tem um amor da mãe, é o amor dele pela mãe e da mãe por ele, a fé da mãe nele. Isso acontece sempre. Mesmo os piores criminosos, eles têm alguém que goste deles, ou eles gostaram de alguém na vida, e isso dá a humanidade, dá o aspecto cinzento em todo o drama humano, que não é só preto e branco, como às vezes na página do quadrinho, principalmente dos quadrinhos mais antigos. A Casey, ela dá a humanidade para a Horda. Também passou por um trauma, ela foi molestada, ela foi poupada por ele, porque ele também via ela como uma figura quebrada, e ela acabou tendo alguma empatia. Apesar do Horda, entre aspas, ser um monstro, ter matado as meninas na frente dela, ela conseguia relacionar com a tragédia que o Kevin tinha passado. Então, eles acabaram criando meio que uma empatia um pela outra. É tipo uma síndrome de Estocolmo, né? Um pouco de síndrome de Estocolmo, mas também foi um pouco libertador para ela. Porque ela vivia sendo estuprada e torturada pelo tio, que ficou, inclusive, com a guarda dela depois que o pai morreu. E aí, no filme, mostra que ela tá mais autoconfiante desde o começo do filme, tá mais bonita, e ela fala para ele, eu finalmente pus meu tio na cadeia, eu só tive coragem por causa do que eu passei com você. Então, assim, é mais do que uma síndrome de Estocolmo, ele, de alguma maneira, libertou ela também. Ela dá uma humanidade pro Kevin, ela torna ele um personagem mais relacionável com a gente. Então, eu acho que os três coadjuvantes são muito bem construídos, eles assumem o holofote no final do filme e eles são essenciais para o que o filme Vidro quer dizer. Eu acho interessante, o pessoal fala mal dessa Casey, né? Porque você aceita num filme dos Vingadores que a Natasha Romanoff, né, a Viúva Negra, pode acalmar um Hulk, né? Mas uma pessoa com essas cicatrizes emocionais que reverberam com o Warden, né, não pode fazer o mesmo, né? Acessa mesmo o Kevin Wendell Crumb, né? A personalidade Marco Zero, né, do Warden, né? E ele tem, né? Ele se relaciona com o drama dela, ele tem uma empatia por ela. O fato dela não temer ele igual os outros temem, dela aceitar o contato com ele, realmente traz o Kevin à tona. E isso é bem construído na segunda parte, que é a que tem o ritmo mais lento. Talvez se essa segunda parte fosse mais acelerada, a gente não teria isso, e aí sim ficaria forçado a relação da Casey com o Warden no final. Aproveitando aquela provocação sobre o ponto do fraco do David Dunn, né? Eu fiquei com a impressão que a persona da fera, né, é só uma excentricidade do Warden, né? O Kevin é um super-humano em tempo integral e poderia acessar o poder dele com qualquer personalidade, sem nenhuma. Você entende o que eu quero dizer? Assim, a fera é só uma desculpa, assim, acho que é uma muleta, assim. Assim como a baixa autoestima de David para derrubar aquela porta de aço, né? Os dois personagens estão sempre se contendo, né? E o David mais ainda, porque parece que nesses 19 anos ele nunca fez um esforço real, né? Parece um teste real de força, né? Você viu assim também, Reginaldo? Não, eu não vi assim não, cara. Eu acho que ele só tem aquela capacidade sobre-humana porque aquela personalidade permite isso, né? Aquela explosão de adrenalina que uma mãe tira um filho debaixo do carro, né? A besta acessa isso daí constantemente. E eu entendi pelo menos desse jeito. Eu acho que esse universo que o Shyamalan criou, ele coloca na berlinda, assim, quase assim, vamos lá, são pessoas normais que têm feitos extraordinários, né? Por isso a explicação da besta andar de ponta cabeça, andar pelas paredes, associada com os alpinistas, né? Assim, então você vê que ele dá sempre uma âncora de realidade para a coisa não escapar demais, e eu acho demais isso, cara, no filme, demais. Ele não tinha que extrapolar, não tinha que virar um filme de super-herói. Até aí eu, assim, concordo com vocês em gênero, número e grau. Aonde o ponto que eu não concordo é realmente assim, a partir do segundo ato, quando a coisa desacelera, eu vejo, posso estar equivocado, né? Mas eu vejo a mão do Shyamalan mais pesada movendo as peças para a história que ele quer contar. Mesmo a psicóloga poderia ter um poder de persuasão enorme, os parentes, os elementos, mas o David Dunn viu a besta andar pelo teto, cara. Então ele falou, peraí, isso daí não é normal. Eu e ele caímos de um telhado, estouramos uma janela de vidro, ninguém se machucou, caímos num telhado, no chão, vamos dizer assim, que é aquilo lá, são dois andares? É para ter pelo menos aí 8 metros, 10 metros, e ficar em pé rapidinho e continuar a brigar. Então, assim, é difícil você entender que a psicóloga está fazendo eles mudarem de opinião, né? Claro, ela traz argumento, tudo, e eu acho válido esse ponto, entendeu? Assim como eu acho válido trazer os coadjuvantes, embora eu não concorde, no caso da menina, eu não concordo de jeito nenhum, cara. Ela terminou o filme dando dois tiros na besta, cara. Ela não tinha simpatia, afinidade nenhuma. Tanto é que foi o que eu falei no começo. Ela ficou horrorizada vendo o menino lá, a hora que ele tá na forma do menino dançando. O olhar dela era de ter pavor. Ela falou, esse cara é pirado, quer queira, quer não, ela viu ele comer as entranhas da menina, tava comendo o intestino da amiga dela, lá da outra menina, cara. Então, não tem Estocolmo, não tem nada disso. Isso é pura construção de roteiro que aí sim eu acho mais pesado, né? Ela trocou duas, três palavras com o Kevin que eu não consigo ver essa afinidade com ele. toda essa afinidade com ele. É para construir a história, para você ter cada um dos personagens ter um elemento de apoio? Joia, cara. Tudo bem, mas eu vejo mais pesado aí. É nesses pontos que eu tenho visto críticas, algumas são exageradas, né? Eu acho que a história que o Shyamalan quis contar, né? E só que eu acho que, assim, aí sim eu acho que faltou aquilo lá que eu falei. Você passar o roteiro para um segundo roteirista e falar, ó, analisa criticamente isso daí, aonde dá para ir, que tá certo. E realmente, assim, se a pessoa faz uma análise crítica, dá para ver que é pesada. As mudanças de rumo que ele está dando poderiam ser um pouquinho mais suavizadas para encaixar tudo isso, né? Ainda nós nem falamos, mas a hora que o Elijah Price sai daquele topor dele, cara, aí então, meu, esquece. Aí perdeu, ele virou realmente um super vilão, cara. Ele mexe lá no... Da onde ele tirou aquelas lentes ali pra trocar, pra ser inofensiva pra ele? Ele sabia o tempo exato que o enfermeiro fica conversando, que todo dia o enfermeiro para e pergunta lá pro guarda, e aí, tá cagando, tá comendo a serragem, tá fazendo isso, tá bebendo todo dia? Mas o Reginaldo, ele tá ali há 19 anos, talvez todo dia o enfermeiro faça isso. 19, cara, você já pensou 19, não tem um dia que, sabe, o cara realmente ouviu o conselho dele, comeu serragem e à noite tá cagando ao invés de estar lá na porta. Lá. Você entende? É assim, é uma coisas assim que, tô brincando, tô falando em forma humorada, claro, mas aquele negócio da lente, sabe, assim, eu acho, eu não sei, convenceu vocês, pra mim aí, vamos dizer assim, as engrenagens do truque ficaram mais visíveis, eu vi a mão pesada do Shyamalan aí nesse meio aí, cara, eu vi assim, é aí onde é que fica a minha crítica, né, elogiei ele antes, agora eu vou soltar o verbo, cara. As verdades inconvenientes. É aí que me incomoda, cara, aonde ele tem, eu acho ele muito vítima da própria fama dele, eu acho que ele se prende ao plot twist, eu acho que ele encara como assinatura e ele faz qualquer coisa para ter esse plot twist. Quando ele é suave, quando ele é mais leve, por exemplo, o plot twist da besta em Fragmentado, ele é mais leve. Quando você imaginava a besta, você imaginava uma personalidade, vamos dizer assim, irascível, explosiva, tudo, e não um animal realmente, que ele vira um animal. Então isso é uma virada interessante, e é mais leve, é condizente com o roteiro. Quando ele força, vamos dizer, as engrenagens para trazer uma mudança tão radical, que ele precisava da menina no terceiro ato para ela controlar a besta, e traz esse envolvimento que chega, cara, chega a beirar assim, ela ter um interesse pelo Kevin. No Fragmentado eu não vi nada disso, cara. Eu vi realmente aversão. A menina, se é uma menina traumatizada com um trauma, ela não vai se envolver com o segundo, cara. Ela vai se afastar de todo mundo. Ela já tinha problema de sociabilidade com gente normal. Imagina com um cara que ela viu comer o intestino da outra menina, cara. A gente aceita para contar a história? Aceita. Não me convence, né? Realmente não me convence. Eu realmente até entendo a crítica aí, né? Se eu olhar o filme como um todo, eu acho esse meio aí complicado. Mesmo tendo aquela cena que eu falei, que eu acho maravilhosa, cara, a cena. Então, os três sentados, que você vê a definição de cores, né? O David Dunn, ele tá com a roupa de interno, assim, né? De verde. O Kevin tá com aquele tom amarelo no centro. Ele é realmente o centro daquela polaridade, né? O Elijah Price é o extremo da vilania, da loucura, vamos falar assim. O David Dunn é o heroísmo puro. E no meio tem o Kevin, que ele é a humanidade, cara. Com tudo que tem de bom, de mal, de intermediário, né? Eu acho isso interessantíssimo, cara. Naquela sala rosa em tons pastéis, assim, que é a cor da psicóloga, ela tá controlando aquela situação, ela fala argumentos interessantes, que saiu algo na tomografia do David Dunn, da cabeça, aí sim ela vai manipulando eles desse jeito, os três ao mesmo tempo, ela nunca fala super-humanos, ela fala super-heróis mesmo, né? Ninguém se vê como vilão mesmo. tudo, cara, tudo isso eu acho interessantíssimo. Aquele subplot que você levantou, Luigi, da crítica à sedução dos inocentes, válido, legal, é um subplot, não é o principal. O que ela está realmente batendo lá é o fato deles serem malucos mesmo e acharem que conseguem fazer feitos notáveis, sendo que eles já tinham. Para pensar, cara, o David Dunn teve 20 anos de convicção que ele fazia coisas notáveis. Não sei quantos dias ele ficou preso lá, meu. Não é isso que vai fazer ele mudar de ideia, cara. Aí sim eu acho a mão pesada do Shyamalan. Eu realmente acho que nesse universo, pelo que foi construído, algumas pessoas, que nem o Dan, o Glass, o Kevin, eles tinham superpoderes, não nível Superman, mas tinham poderes além da humanidade. O poder do Kevin só manifestava quando ele estava na personalidade da Horda. Isso fica muito evidente no final, quando ele está indo lá atacar o prédio, a Casey acalma ele, faz ele virar o Kevin, aí o Sniper atira nele. E aí, nesse momento que ele vai atirar, ele é mal traduzido, se perde na tradução para o português, na legenda, porque um Sniper fala para o outro assistente dele, ele fala assim, she turned him, e traduziram no português como ela fez ele virar. Como se fosse virar de posição para tomar o tiro. Mas não, ela fez ele virar de personalidade. Ela fez ele sair do Ward e virar o Kevin. E ele só podia ser baleado, ele só sentia tiro quando ele virava o Kevin. Porque no fragmentado ele tomou 2 tiros como ordem e não fez nada. Porque ele estava na manifestação do superpoder. Então eu acho sim que, mais uma vez, Elijah was right. E que quando eles estavam na manifestação super-heróica, super-humana deles, eles eram diferentes do resto da personalidade normal. Muito bem observado isso aí, Mauro. Eu não tinha me tocado disso, não, desse problema da tradução. E, de fato, se a gente pensa, não faria muito sentido mesmo, né, que ele morresse baleado, tendo não morrido no filme anterior, né? A gente podia deduzir. Mas, de fato, Turned Him é uma observação precisa aí. E é legal lembrar do fragmentado, eles falam, né, de que a cada personalidade ele tem problemas de saúde diferente, ele tem reações diferentes. Numa das personalidades ele é diabético, né? Essa cena que você falou, Mauro, quando ele é baleado, ele é o Kevin, né? Que ele pede pra ficar, fala que não tem motivo pra ser outra coisa. É uma redenção legal, legal, é legal, justifica a menina tá lá, como se a menina tivesse dado pra ele, assim, um cara que sofreu tanto, um contraponto pra ele se apoiar. Lindo, cara, eu achei lindo isso, lindo, muito legal, assim. Valeu a pena você falar assim, ó, puta, que personagem que tá morrendo, que eu queria ver muito mais, porque realmente ele é fantástico em tela. Mas morreu do jeito certo. Esse sim, cara, morreu do jeito certo. Mas aí eu espero vocês falarem aí do clímax, porque, meu, aí agora, se eu tava me contendo, meu, esse final me azedou, cara. E o que é que vocês acham do clímax? Ou melhor, o anticlímax? Porque a gente vê a morte dos 3 personagens, né? Acho que mexeu com o coração de muita gente, né? Assim, o pessoal torcendo pro David Dunn, né? Teve aquela morte rápida que o personagem, assim, ele é meio que apagado nesse segundo ato. Muitos viram como anticlímax também. Sim. Né? Diz aí, Marcelo. Eu não vi como anticlímax, não. Não vi aquilo chegando, mas depois que aconteceu e o epílogo do filme, né? Ou seja, já lá na estação de trem, a gente provavelmente vai falar disso depois, me pareceu fazer todo sentido, assim, que a gente está falando de um filme que é parte da mitologia e dos arquétipos de super-heróis, né? Toda a ideia, desde o Corpo Fechado, é um pouco essa. E no fim eles vão se tornar mitos, né? Vão se tornar figuras lendárias que foram reveladas por um estratagema de um deles, assim. Então, diante disso, me pareceu uma escolha de desfecho bastante poderosa, na verdade. Que todos eles morram naquela situação ali, um pouco pela manipulação da doutora, para que isso gerasse o efeito posterior, que vai ser a disseminação dos vídeos, né? Até tem outras coisas para falar sobre isso, mas eu deixo para falar depois. Então, claro, eu fiquei aborrecidíssimo que o David Dunn, especialmente, tenha morrido ali. Fiquei ainda mais chateado que tenha morrido também o Kevin, né? Mas me pareceu um desfecho bastante condizente com uma certa ideia de tragédia que é a trama toda, aí já desde o início, né, em que todo mundo ali parece que tem um destino um pouco malfadado, não tem como acabar bem aquelas relações. Não me chocou no sentido negativo, me pareceu bem dentro de uma estrutura que o filme estava montando. Antes que o Regi ligue o modo Berserker, eu vou... O modo Conan. É, eu vou falar que eu concordo plenamente com o Marcelo. Eu achei perfeito a conclusão da maneira como foi feito. Esse combate final entre o Horda e o Vigilante com as manipulações do Mr. Glass foram redondinhas, foram assim... acima do humano normal, foram meta-humanos, mas não foram Superman enfrentando o Zod em Metrópolis. Eu achei que a morte deles, as três, né, menos a do Glass, um pouco menos, porque ele morre agredido pelo Horda e faz muito sentido, né, tem aquela revelação do pai dele e o Horda ataca ele, é a morte mais, assim, vamos dizer... menos chocante dos três. A morte dos outros dois, elas, eu acho que no sentido que o Luiz quis falar do anticlimático, porque elas não são mortes extraordinárias, né? O David, ele não morre salvando o mundo de uma bomba, ele não morre para salvar, tirar uma criancinha d'água, ele morre afogado numa poça, numa morte cruel e humana, e uma morte... pé no chão, uma morte assim, para impactar a gente, para quebrar as nossas expectativas. Se ele tivesse uma morte gloriosa, seria mais dentro do que a gente está esperando. Eu acho que a gente ficaria menos chocado, menos impactado. Então, dentro desse universo, dessa coisa mais pé no chão, e principalmente dentro dessa coisa do Shyamalan de querer quebrar expectativas, de querer fazer coisas diferentes, eu achei um final assim, extremamente satisfatório. Eu achei ele um final que a gente comenta depois, um final que causa uma certa polêmica, que você fica pensando nele um tempinho depois, e isso é extraordinário, isso é uma coisa muito positiva, acho que em qualquer filme. Eu gosto da ideia que as histórias em quadrinhos eram mensagens cifradas, né? Tem aquele sense of wonder por trás que a gente tanto reclama que não tem nas séries Netflix, por exemplo, né? Que cabia algumas pessoas interpretar aquilo e acreditar ou não. O Elijah acreditou e pagou o preço por isso, né? E quando a doutora Staple, né, revela que aquilo era real, ele antes de morrer diz pra mãe que ele não era um erro, né? Sua vida não foi em vão, né? Cara, pra mim, o final já fechou redondinho ali, cara. Eu achei perfeito, assim. Vocês perceberam durante o podcast, eu me peguei muito nesse subtexto, assim, né? Eu achei um barato, assim. Você... Por isso que eu digo, assim, cara, eu não consigo ver esses filmes como filmes, assim. Eu consigo ver como história em quadrinhos, sabe? Pra mim, é como se eu estivesse discutindo uma história em quadrinhos, não especificamente um filme, cara. Eu não consigo fazer essa separação. Por isso que eu gostei tanto dos três filmes, cara. Eu achei um final perfeito, assim. Eu adorei. E adorei também o que viesse seguir. E eu gostei também por conta de um tweet que o Marcelo, eu acho que foi ontem que ele, ou foi ontem, foi antes, mas daqui a pouco eu volto nisso. Eu quero escutar agora também o que o Reginaldo vai falar. Nem vou falar tudo que eu queria. Eu passei aí do final de Fragmentado pra cá inventando historinha na minha cabeça, né? Eu queria que o Menino do Sexto Sentido fosse tipo o Constantine desse universo. Aparecer mais gente assim notável, né? Você para pensar, tipo, o menino lá de Baby Drive, por exemplo, ele dirige de forma sobre-humana, poderia ser um cara assim. Então, quer dizer, a expectativa que a gente gera nunca vai ser completamente satisfeita, né? E eu não entro nesse ponto, isso daí eu tô brincando com vocês, falei, conversamos sobre isso no grupo e tal, botei foto do menino do Sexto Sentido, que hoje ele tá assim, né, meu? É outra pessoa, não é mais a mesma coisa, assim, ele tem só o olhinho daquele menino, o resto é outro ser humano, né? Mas é assim, essa expectativa nunca ia ser atendida para mim. E eu também não é que eu desgosto totalmente, assim, do final. Eu só acho aquilo lá que eu falei, a expectativa, deixando de lado minha expectativa, mas vamos dizer assim, o primeiro ato que ele eleva tanto, faz uma barriga no segundo e o terceiro não é a altura para concluir, para fazer um fechamento. quer queira, quer não, esse filme, ele é um filme de fechamento. Talvez possa ter um desenvolvimento, alguma coisa, não sei, mas ele é um fechamento. Então, eu acho que poderia ser, vamos dizer assim, se eu falar a palavra épico, vai soar como uma armadilha, que aí vocês vão falar, não, mas a regra do filme, ele tem que ser fiel ao original. Tem, eu não quero isso, eu não quero um filme Marvel, eu não quero nada super fantástico, mas para pensar, cara, a besta, meu, a hora que ele pega o Glass lá, meu, ele tinha que bater naquilo lá, que sabe que nem aqueles gorila que você vê no documentário, quando o gorila de costa cinzenta dá aqueles murros no chão, assim, né? Ele tinha que fazer uma geleia de ameixa, meu, com o Glass, assim, despedaçar ele, eu queria ver a besta, assim, desvairada, cara. É totalmente anticlimática a morte do David Dunn, né? Depois de 19 anos que você espera para ver um personagem, você vê um vislumbre no começo, e aí tem toda, vamos dizer assim, toda essa hipérbole para chegar numa poça, cara. Uma coisa assim, realmente assim, decepcionante. É decepcionante. Porque é rápido, é decepcionante, é sem sentido, não tem propósito. Você vai falar que para cumprir o plano do Mr. Glass, né? Talvez não precisasse ser desse jeito. Talvez pudesse. Existem várias formas. Aí é assim, eu também já estou fazendo um fanfic. A besta poderia ter matado o David Dunn. E você fala, não, isso não é uma história em quadrinhos, isso é realidade. O vilão vence mesmo, às vezes. Né? Você percebe que há formas de você entregar algo mais rico, é uma ejaculação precoce do Shyamalan. Ele queria chegar naquele final. Ele queria mostrar que tinha uma reviravolta. Ele sacou do nada aquele grupo, né? Vocês entenderam a questão do trevo de três folhas? O significado da tatuagem? Depende, entender o quê? De ser uma seita, não? Não, o símbolo mesmo. Eles parecem talvez ser não. Eles parecem ser uma organização, né? Isso. Para conter seres notáveis. Por isso que o trevo de três folhas, que é, vamos dizer assim, o trevo de quatro folhas seria algo extraordinário, né? As três folhas é o mundano, né? É controlável. Isso é bem visualmente, assim, é uma sacada legal. É um elemento novo nessa história, surge rápido, de novo eu falo, cara. Eu consigo ver que isso der um vício do diretor. Talvez convenceu vocês, mas para mim é assim, você tá queimando um material fantástico para vender mais um plot twist, que é a marca dele, que é a assinatura dele. E isso me incomoda, cara. Se ele tivesse feito isso de forma grandiosa, talvez me incomodasse mesmo. Menos, talvez. Talvez incomodasse menos. Mas da forma como ele fez, me incomodou e fez ver mais esses contornos aí que me irritam, cara. O final, assim, dos parentes, dos próximos divulgarem essas imagens, acho legal, né? Embora você tá, vamos dizer assim, fazendo um plano de um maluco, de um louco, né? Mas talvez fosse necessário para mudar o mundo. Então, você percebe que gera essa discussão, esse questionamento, isso é válido. Mas a forma, eu acho que o que mais me incomodou foi a forma como ele fez e que ele não entregou a mesma coisa que eu vi no começo do filme. Só isso, cara. Sobre essa parte da estação, cara, eu adorei, falando agora, eu adorei um tweet do Marcelo que ele disse que a revolução será televisionada e por causa disso ela nunca vai acontecer. Daí eu imaginei aqueles três naquela estação achando que uma postagem de Facebook, Instagram ou Twitter iria mudar o mundo. Aí eu, porra nenhuma. O vídeo do seu ouvido só seria mais um gif que você mal olha, sabe? Eu acho que. E daí cabe a você, como espectador, interpretar se o mundo vai mudar depois daquele vazamento ou não. Eu, particularmente, eu acho que não. Eu já acho que vai, e eu acho que não é uma visão pessimista dele, cara. São duas coisas diferentes. O ponto do filme Vidro, pra mim, que ele quer provar que a maior força que existe é você acreditar em você mesmo. Toda a trama da psiquiatra era fazer os seres extraordinários desacreditarem neles e se tornarem mundanos para serem vencidos. E o que o Sr. Vidro faz é o quê? É provar, mostrar para as pessoas que existe algo mais. Que se você está em dúvida se você é extraordinário ou não, você tem que abraçar aquilo e ser extraordinário. Que era o que ele falou para o David no primeiro filme, que é o que ele fala nesse. Tem a ver com o que a doutora fala lá para a seita secreta dela. Que estavam surgindo super-humanos no mundo inteiro. E que ela achava que, entre aspas, o jeito mais humano, menos cruel de acabar com eles é usar a tática psicológica, fazer eles deixarem de acreditar neles mesmos ou, no máximo, usar aquela cirurgia com o laser que, e não matá-los. Então, dá a entender, pelo Shyamalan, que não eram só os três, que existiam vários outros seres extraordinários no mundo e que, ao ver esse filme, não é que todas as pessoas que viram aquilo vão falar, nossa, vamos quebrar tudo, tal, sensacional, vamos revolucionar o mundo, vamos ver quem que matou essas pessoas. Não é esse o ponto dele. O ponto dele é que vai ter um moleque molestado no interior da África, que vai ver aquele vídeo e vai falar, porra, essa força que eu tenho não é normal. Ou vai ter aquele cara deprimido, sei lá, no sertão do Brasil, e que sempre achou que estava destinado a algo a mais, e aí ele vai ver que ele consegue andar na água, ou que ele não se queima, ou que ele tem algum outro poder. Então, eu acho que não era uma mensagem para todos, era uma mensagem para aqueles seres extraordinários acreditarem neles mesmos, que existia sim o super-humano, que as histórias em quadrinhos eram sim um exagero de uma história antiga que estava sendo contada há muito tempo. Então eu acho que sim, ele mudou o mundo com aquele vídeo. É legal, é coerente, vai para a questão de opinião. Eu acho que ninguém gostou do jeito que o David morreu, e eu acho que não era para ninguém gostar, eu acho que era para ser incômodo. Não era para ser uma morte gloriosa, era para ser uma morte que você ficaria decepcionado, que você ficaria triste, e que ele não era o grande ponto do filme. O filme é Vidro. O grande personagem do filme, apesar de não ter tanto tempo de tela, é o Sr. Vidro. É a manipulação que ele faz para provar o ponto dele para mudar o mundo. E isso, no final, ele é bem sucedido. Para mim, me soou extremamente coerente, me soou como algo que me surpreendeu, que é o que eu falei, se ele morresse, sei lá, lutando com Horda, se ele morresse nadando no rio Hudson para salvar um bebê que ia ser afogado, ia ser uma morte de super-herói comum. Não ia ser tão chocante, tão impactante, não ia te incomodar dias depois, que nem a morte do David incomoda. Então, eu gostei. Para mim, eu fiquei mais do que satisfeito. Cada vez que eu penso mais no assunto, mais eu fico satisfeito. Viu, Mauro? Eu acabei de mudar de ideia porque tu falasse isso, tu falou bem demais. E você pensando direitinho, os três morrem como heróis, né? Nem exato. Como vilão. E é o que o Glass fala, ele falou, esse não é uma edição especial de showdown, de confronto entre grandes personagens, é uma história de origem dos outros super-humanos. Ele mais uma vez causou uma tragédia para dar origem a outros, igual ele fez no primeiro com o David. Eu acho as mortes boas, assim. Acho que é irônico que num filme que fala de super-heróis, eles morram de maneiras meio mundanas, né? Baleado, quebrado e afogado. Agora, em relação ao final, né? O Luiz citou um tweet que eu fiz no dia. É porque é o seguinte, eu concordo com tudo que o Mauro falou sobre os efeitos do desfecho, né? A questão é que eu acho, e isso não é um contraponto não, estou tentando ampliar um pouco a questão, é que a imagem final, o plano mesmo, de que vai se afastando dos 13, abrindo para a estação, e a última imagem do filme é uma imagem de telejornal, ela me passa, e todo mundo ali, todo mundo não, muita gente daquele plano está com celulares, né, estão tomando contato com aquelas imagens pela primeira vez, me parecia um comentário muito irônico do Shyamalan em relação aos tempos de agora também. Eu falei da água mais cedo, E um elemento que também aparece muito nos filmes dele é a tecnologia, né? A tecnologia do cotidiano. Os sinais, eles usam rádio e televisão, né? Eles usam sinais de rádio para tentar captar sinais de fora e tem as informações que chegam pela TV. A Visita é um filme todo feito, né, com a câmera do garoto, né? Esses elementos da tecnologia do cotidiano aparecem muito. E me parecia que esse desfecho do vidro carrega uma ironia muito grande de que, ok, aqueles super-humanos vão ser revelados, o plano deu certo, mas, por outro lado, talvez nada aconteça na prática, porque logo vai vir outro tipo de imagem, outro tipo de choque, sei lá, talvez há uma banalização das imagens. Eu acho que a descoberta do super-humano ser por câmera de segurança me parece um comentário muito irônico dele em relação a uma banalização do que a gente recebe de imagem, sabe? Então eu não consigo ver o final necessariamente como algo otimista, mas também não consigo ver como pessimista. Eu acho que é entre a ironia e um pouco de cinismo também, sabe? E nisso eu gosto muito, assim. Eu acho que é um... Particularmente adoro esse desfecho. Eu acho que terminar com os coadjuvantes é uma coisa que poucos fariam, assim. O Shyamalan é o típico cara que faz um troço desse, terminar com coadjuvantes que aparentemente não só serviam de escada ali para os protagonistas, e eles é que fazem a revolução, né, a partir do plano, mas me parece que essa revolução ela é meio falsa, então eu acho que o filme dá um pouco esse curto-circuito. Aí eu vou para encerrar agora. Eu pergunto para vocês, a trilogia Corpo Fechado, daqui a 20 anos, vocês acham que ficará datada? Eu faço essa pergunta porque Corpo Fechado, pra mim, tá novíssimo o filme. Vocês acham que a trilogia como um todo, daqui a 20 anos, seus filhos, seus netos, sei lá, vão assistir esse filme e vai estar legal ainda? Eu digo que não vai estar datado. É só ver que Corpo Fechado não me parece nada datado, né? E eu acho que esses filmes, eles têm uma consistência muito grande. Eles têm uma assinatura muito forte. E eles comentam coisas muito contemporâneas, né? Inclusive um filme como Corpo Fechado, que tem quase 20 anos, assim. Eu acho que eles vão permanecer como uma espécie de ponto novo da curva da própria trajetória do Shyamalan, a depender do que ele vai fazer em seguida, sabe? Mas eu acredito que daqui a alguns anos, bons alguns anos, a gente ainda vai estar falando desses filmes com a mesma empolgação. Ou vendo os mesmos problemas, mas eu digo assim, eu não acho que eles vão piorar. Eu acho que a tendência, na verdade, é que eles fiquem cada vez melhores. E você, Reginaldo? Ah, não sei dizer. Cara, eu vi ontem, tá na Netflix, aquele Três Solteirões e um Bebê, cara. Esse filme. Quero saber como é que isso vai ser amarrado. Esse filme, cara, ele é assustador você ver com a cabeça, com o discurso que tem hoje, né? Acho que uma das primeiras cenas já mostra o cara mais bonzinho do filme, né? O Magnum lá, o Tom Selleck, falando pra uma moça, assim, numa festa. Ela perguntou se ele tava namorando com a outra... com a namorada dele, com quem ele saía, ele falou, não, a gente tem um relacionamento aberto. Na sequência, vem um cara e fala, nossa, como tá linda a sua ex, tal. Ele falou, não é minha ex, é minha namorada, tamo sério. Então, quer dizer, sabe assim, é um discurso, cara, que não tem nada a ver com hoje. Fora as roupas que são bizarras, assim, né, meu? São três desconhecidos que pegam um bebezinho e um toma banho junto com o nenê, sabe? Coisa assim que hoje soa pra gente horroroso, horripilante. Se você olhar esse filme, é uma comédia bobinha. Eu só assisti para ver se eu via. Falam que tem um fantasma lá no segundo plano, que nada mais é do que, tipo, sabe, o Aécio de papelão, assim, né? Atrás da cortina, cara. Só vi pra isso. Na época teve uma polêmica. Saiu no isso, Fantástico, né, cara? É muito saiu engraçado. Então, vou ver se eu consigo amarrar, hein, Marcelo? O que eu quero dizer, cara, é que os tempos, eles mudam tanto que é difícil a gente cravar, falar, não, esse filme vai ser eterno. Tem filmes que são, sim, cara, né? Que não seja por um lado, por essa ótica, mas por outro, que consegue. Eu acho que na época do lançamento de Corpo Fechado, ele já soou anacrônico, cara. Ele já soou pouco palatável, né? Ele não foi um sucesso, assim, ele teve bastante questionamento, cara, é que ele custou pouco, o maior orçamento era pro Bruce Willis, então, quer dizer, ele se pagou tudo e hoje, talvez, revendo, já passou 20 anos, talvez as pessoas até tenham uma outra ótica pela carga de filme de herói que passou nisso tudo, mas daqui a 20 anos é difícil dizer, cara, porque é muita mudança, a gente tá com outra cabeça, né, enquanto vocês estavam falando aí, disso eu lembrei, eu nem sei se isso daí foi confirmado, se foi, sabe, fake news, alguma coisa, aquele cara que parecia um canibal, um zumbi na África do Sul, comendo uma outra pessoa debaixo de um pontilhão, né, comendo, devorando, né, cara, não tô falando nada... Não no sentido bíblico. Isso, exatamente. Né? E isso daí, você vê, passou, né, a gente podia falar, nossa, é um zumbi, vai começar o apocalipse zumbi. Do mesmo jeito que veio, passou. A gente está muito refratário para as coisas. Assim como não dá para dizer que a revolução começou com o final do filme, eu também acho difícil dizer que esse filme sobreviva assim. Gostaria muito, porque eu acho válido. Como história, eu acho super válido, assim, mas não sei dizer. Acho bem difícil mesmo. O que a gente tem visto de super-heróis, sim, passou, saiu do cinema, você vai assistir, o dia que você vê na tela quente já é intragável, cara, esses filmes, sabe, Aquaman, que parece Roger Rabbit, que é só o Momoa de ator, o resto é tudo digital, cara. Isso daí... Aquele escrato. Isso daí é intragável, cara, isso daí não vai durar, isso realmente, de fato, vai ser difícil você vê, talvez a gente veja igual efeitos visuais antigos, assim, né, meu? A defasagem é muito grande, né? Mas como texto, como mensagem, talvez sobreviva, assim. Eu acho que é um filme que tem uma mensagem atemporal, é uma coisa que vale para todo mundo, ele se apoia mais em efeitos práticos do que em efeitos digitais, ele se apoia mais em interpretação do que em gimmicks, eu não sei, eu acho que é um filme que tem tudo para durar, tem tudo para continuar com a mesma mensagem, com a mesma pegada daqui a outros 20 anos. É engraçado, cara, que assim, mesmo essa mensagem, vamos falar assim, da Horda, por exemplo, o personagem da Horda, a gente vê com um super estranhamento, mas é um hábito já nosso, né? A pessoa que eu sou na internet não é a mesma que eu sou no dia a dia. Eu não sou a mesma pessoa com meus amigos, que não sou com a minha família. Então a gente já tem esse transtorno aí de, vamos dizer assim, de personalidade. Daqui 20 anos vai saber, cara, como que vai ficar isso daí, né? Eu sei que já é uma loucura porque tá tarde, meu, mas é verdade, cara. As coisas mudam, mesmo a mensagem, talvez ela não tenha o mesmo peso, né, cara? Ou talvez tenha, não sei. A gente tem que esperar pra ver. Eu espero esperar pra ver daqui 20 anos, viu? Você tá falando aí, eu sei o que você tá falando. Acho que é o Jamerson, né? O Jamerson é comprovado, tem 27 personalidades, né? Tem mais que o Horda. Não, cara, mas todo mundo é assim, cara. É verdade. Todo mundo é assim, cara. A gente tá num período, numa época, que ela é complicada. Talvez seja até... pelo nosso envelhecimento, assim, da gente ver... Eu realmente não sou igual, por exemplo, o Mauro, tão otimista. Eu sou super otimista. Eu só queria ver, cara, é assim, você fala Bruce Willis e um arranha-céu com nome japonês, na hora associo com, né, meu? Duro de matar, meu. Nakatomi Plaza. Só queria ver isso, né? Porque o nome... Mas, cara, foi imediato. Na hora que aparece o tal edifício, eu falei, opa, Nakatomi Plaza. É, e você reparou que na capa da revista eles falam The True Marvel, a verdadeira maravilha? Sim, eu vi. É verdade. Não, legal, é muito essas bom. Coisinhas são bem... É, piscada de olho, muito boa. Sim. Bom, então é isso, né? Eu também acho que esse filme também não vai ficar datado. Eu acho que a trilogia Corpo Fechado encadeia um suspense introspectivo a conta gotas, né? Ele valoriza uma abordagem realista e a construção de personagens em detrimento da ação, né? Em detrimento da piada formulaica, né? Fora de hora. Ele dispensa o chroma key aberrante, né? E abraça um uso metafórico de cores, né? Eu, particularmente, acho que é uma obra antítese do cinema de super-herói, porque... parte de questões comuns, né? Acho que é uma declaração de amor cinematográfica aos fãs de quadrinho, né? Para o bem ou para o mal. Eu sou a doutora Alice Staple e sou psiquiatra. O meu trabalho é, em particular, estudar pessoas com Delírio de grandeza. Sou especialista em indivíduos que acreditam fortemente serem super-heróis. Bom pra você. E aí, senhores, esse é o fim do nono episódio dos Escapistas. Esse podcast tem periodicidade quinzenal e traz temas variados sobre quadrinhos e cultura pop. Para mais episódios e materiais de apoio dos Escapistas, acesse www.osescapistaspodcast.com.br. Se você gostou do que ouviu, assine o feed. Por favor, divulgue os Escapistas na sua rede social, Facebook, Twitter, Instagram. Faz aquele comentário no iTunes, dá uma estrelinha pra gente. Isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade no ranqueamento da podosfera. Quer ajudar os Escapistas a manter esse trabalho? Compre seu quadrinho através de nossos links e banners no site. Quer deixar algum recado pra gente, comentar o que você acabou de ouvir? Envie sua mensagem de áudio ou texto para osescapistas@outlook.com. Eu gostaria de agradecer aos meus amigos pela ajudinha aqui. Marcelo, aproveita e faz seu jabá, meu amigo. Adorei tua participação e já deixo aqui as portas abertas para muito mais. Ô, gente, muito obrigado. Fiquei muito contente aí. É um prazer. Eu ouço vocês já desde os jagunços. Um dia envenenei o Twitter dizendo que os Escapistas era um spin-off ou uma dissidência dos jagunços. Ficou no ar. E adoro o programa, eu acho um projetaço de vocês, parabéns. Muito obrigado. É sempre um barato. E vou estar sempre à disposição, vai ser um prazer falar de cinema, quadrinhos, série, a gente tá aí. Eu tenho um Twitter, MarceloMiranda1. O número mesmo, né? Então, Marcelo Miranda 1. Se alguém quiser trocar ideia ou ler algumas coisas lá de cultura, às vezes política, às vezes nada, vai ser um prazer também. E obrigado aí e sucesso para todo mundo. Valeu, cara. E Mauro? Ah, foi um prazerão participar falando desse filme, né? Dessa trilogia que eu adoro. Um abraço a todo mundo. Valeu a participação aí, Marcelo. Reginaldo? Ô Marcelo, os Escapistas, os Jagunços, o Omniverso, é tudo uma horda, viu, cara? Acho que faz todo sentido. Sim, sim. Valeu aí pra vocês, cara. Cara, um abração pessoal e até o próximo, os Escapistas.